Traíte e Risa foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambis. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não botei a ouvir as manchetes. O programa começou, tá 97. Estádio. Boa tarde! Está começando mais um Estádio 97, ao vivo! Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E também oferecimento do Extra. Hoje, às 10 da noite, começa a Black Friday do Extra. O dia certo para você economizar de verdade e comprar aquilo que você tanto quer. Aproveite! E por falar nisso, hoje o Estádio 97 é ao vivo de uma das lojas do Extra. Estamos aqui no Extra Anhanguera, muito legal, né? Perto da Ponte Anhanguera, na Avenida Samuel Klabin, número 193. É bacana, verdade. Ou não? Opa, legal, tamo não. Aqui. É isso aí, Dodô. Estamos... Mano, bota. Eu. Beleza. Eu. Cheguei, não. Tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui ao vivo, fazendo Estádio 97. Boa tarde, RG número 2. Boas. Fica o convite para você que está nas ruas, principalmente aí Zona Norte, Zona Oeste de São Paulo, ou seja, de qualquer lugar de São Paulo. Vem pra cá, passa, né? Por aqui, vem participar do Estádio 97 ao vivo, dentro do Extra. Estamos dentro do Extra, tá bom? É isso aí. É isso aí. Boa. Estamos aqui nas prateleiras do Extra. Se bobear, leva a gente. Exatamente. Inclusive aqui no Extra, que você tem ótimas opções de presentes, você pode passar aqui no Extra, compra um presente e traga pra nós. Nos presenteis. É verdade. É verdade. Próximos do Natal. Muito é verdade, bacana. Mano. Ô, tô vendo daqui, mano, como tem coisa, hein? Você olha só, velho. Peso. Põe no carrinho e traz daqui, né, mano? Esse Extra aqui é grande, hein? Putz grilo, velho. Tem muita coisa. Dá enorme, pra levar um monte de coisa, velho. Muito um legal. Caminhão. Eu particularmente fico feliz porque supermercado é um habitat. O Sobradora. Eu adoro supermercado. E olha, e hoje quase aconteceu uma coisa inédita, hein? E não, o Sobradora foi comprar. Ele ia fazer compra com a mulher. Ele deu perdido e foi sozinho. Ah, eu percebi isso, é. Aí eu só vi o Sombra chegando sozinho. Não, aí ele falou, pera, ó, vai ali, ó, resolve um negócio ali que eu vou no banheiro. Aí ele entrou lá pra comprar sozinho. Tenho ser sincero pra vocês que eu fui lá, comprei árvore de Natal. Eu comprou sei que você tudo. Comprou. Eu sei que você comprou. Eu sei. Comprou. Enfeites. É, mas aqui tem tudo, né? E com muito barato. Tudo, né? Não, eu vou ser sincero, eu comprei uma árvore de Natal. É, maior que eu, né? Tem 1,80 a árvore. R$79. Quanto? R$79. Só? Juro por Deus. Não, não pode ser só R$79. Você comprou o Extra aqui? Aqui, lá no fundo. Aqui, ó. Você vai estar sempre em frente nesse corredor. Aí, você vai comprar uma árvore, então. Tá barato sério, demais, é sério, velho. É sério. Barato. Mas e barato. A escadinha, você comprou também ou não? Escadinha? É, árvore. Um metro que vai... é a árvore, a altura. Mas você vai colocar lá os enfeites lá. Como é que você vai com a estrela? A árvore lá. Volta você acha que... compra uma escada. Você acha que o tal do mano serve pra quê? É. Essa força bruta aí. Vamos lá, eu te auxilio na montagem. Você ajuda, mano. Mó prazer, cara. Ô, você comprou aquela estrela que coloca em cima da árvore, sabe? Que é a tradição. Porra, cara. tem vários adereços aí, meu mano. A estrela lá. Lembra? Era mó evento colocar. Na minha casa tinha a guerra pra ver quem ia colocar a estrela em cima da árvore. Estrela de Davi. É. Cheio de gente que não tinha o que fazer na tua casa. E o sonho do Mota, mano. O sonho. Ô, na boa sombra, você vai montar uma árvore de Natal? Eu vou te auxiliar com o maior prazer, porque meu espírito natalino tá aflorado agora. É, gosta, exemplo, né, mano? Brigar pra colocar a última estrela lá no topo. Ah, criança catar, briga, mano. É legal. Mas por quê? O sonho do Mota era que encaixassem ele lá em cima. É, não, é verdade. Não. Sentar na ponta do pinheiro. Não. O Mota, o sonho dele era sentar na ponta do pinheiro. Oh! Exatamente. Meu Deus, hein? Estamos aqui, então, olha, fica o convite mais uma vez. Estamos aqui no Extra Anhanguera, tá bom? É ao lado da ponte Anhanguera, na Avenida Samuel Klabin, 193. Verdade. Vai ser fácil, você tem Waze no carro, mete a porra do Waze, você vai chegar aqui dentro. Agora você vem fácil para chegar. Aqui dentro. Para aqui dentro, tá bom? É. Ô, amigo, estamos aqui bem na área de saída, entrada ou saída, depende, quem tá chegando para comprar é entrada, quem tá saindo é saída. Tá? Depois que você passa os caixas, depois que você pagou, você vai encontrar a gente por aqui. Vai ter é muito que passar fácil pela gente. É muito fácil. Vai é ver nós fácil aqui. Tem jeito. Muito tranquilo. Vai ver nós aqui. Exatamente. Faremos aqui o programa hoje exclusivamente para as pessoas, lógico, a interação exclusivamente com as pessoas que estão visitando o Extra aqui na Anhanguera, tá bom? Exato. Ao lado da ponte Anhanguera. Exato. Muito bem. Ô, Cláudio Mota. Vamos lá, hoje tem. É isso aí, vamos às manchetes do Estádio 97. Oferecimento também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento de Buscapé. Black Friday ao vivo é no Buscapé. Acesse e aproveite porque já vai começar. Muito bem. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E Extra, na Black Friday do Extra, você vai encontrar ofertas arrasadoras. Começa hoje, às 10 da noite, vai valer a pena. Não perca, tá bom? Verdade, boa. Vamos às manchetes, Cláudio Mota. Vamos, muita coisa hoje. Então vamos lá, chama aí. Vamos ao tricolor, né, velho? É, chegou, hein? Ô, o campeão voltou! O campeão voltou! Olha, não existe mais. O campeão voltou! Que porra é essa? É isso que dá zica! Lógico que é isso! Não, essa música dá zica no estádio, mas agora. Eu acredito também dá zica! Isso aí lá! Não, mas essa música hoje é especial por quê? Ele tá voltando. Então o mito voltou. O mito tá voltando, gente. É, mas voltou numa outra posição, né? Sim. Não é mais goleiro, né, Fio? É, agora é o treinador, é o comandante. Né, queimação de filme, isso é louco. Rogério Ceni devia comprar um PlayStation ou comprar um Molineiro. É, mano, já tá com medo, hein? Vai usufruir, tô morrendo de medo do Rogério Ceni. Isso é louco. Medo. Rogério Ceni, velho, assumindo essa bucha hoje, Motinho, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Cê mas é isso é um problema do Rogério. Não, não é, não. Não é um problema do São Paulo. Nós, como formadores do Rio, nós temos aqui. Tá com medo. Nós, mano, nós aconselhamos, mano. Inclusive Rogério Ceni, que tem por nós o maior carinho, o maior apreço. É, tá aqui, a gente tá aqui como conselheiro do Rogério. Acho que por você não tem mais. Lógico que tem. Por você acabou. Mais você. Lógico que tem. O Rogério sempre me dá uma moral. Sempre gostou de nós. Ô, mano, antes de se preocupar com o que o Rogério pode fazer, o que vai acontecer com a vida dele. Cuida lá do teu time. É. Nossa. Cuida lá do Oswaldo, que é sensacional. Olha, o Oswaldo é a cara de vocês. No momento oportuno eu vou falar do Corinthians. Agora a manchete do São Paulo. Não, então vamos deixar. Fica frio. Que no momento oportuno nós não vamos deixar você falar do Corinthians. E vamos falar só da desgraça que é o teu time. É. Vamos falar então. Time que tá ressuscitando o Rogério Ceni. Isso é louco. Vamos lá. O Rogério que vem com um diz aí, né? Ainda não tá nada oficial assim, mas tá tanta coisa em cima. Contrato de 2 anos. O São Paulo já anunciou no Twitter dele. O que é nada oficial, mano? Você não tem internet na tua casa, contrato, a gente não sabe do contrato. Então eu vou te dizer qual é o contrato. Então eu vou te dizer. 2 anos de contrato. O contrato tem 2 anos, o contrato prevê multa, o contrato prevê multa. Porque o São Paulo nunca fez multa com o treinador, né? Não. Acho que no primeiro ano tem multa, o segundo ano não. É a primeira vez, ele vai ganhar bônus por mérito. Por mérito. É a primeira vez que um treinador assina com multa. Sim, vai ganhar bônus. Olha a moral do Rogério, hein? Eu comentava hoje com uma pessoa muito envolvida dentro do processo, e aquela coisa, agora tem multa. Engraçado, os dois últimos técnicos saíram porque eles quiseram. E boa parte da torcida, não vou dizer que a maioria ou a minoria, e de imprensa fala, como que não faz contrato com multa? É verdade. Agora faz contrato com multa. Você quer apostar que vai vir uma leva de gente falando, mas nunca fez com multa, por que, que agora vai fazer com multa? É, porque o Rogério... É aquela coisa. É normal, porque nunca teve, né? É, me diga de que lado que você vai, que eu vou do lado contrário. Essa é a história de boa parte das pessoas, essa é do contra. Sendo contra para gerar polêmica. Então, a repercussão... Porque o Rogério, entenda o porquê da multa. O Rogério é uma figura... Ele não pode se sujeitar, de repente, também... A assinar o contrato com São Paulo... Mandar embora, né? Abril tem eleição. Aí chega lá alguma figurinha e fala... Não quero, Rogério. Ah, então tá bom, ele não pode se sujeitar a isso, ok. Então vai lá e paga a multa dele. Vai lá e paga a integral. Entendi. A multa. Quanto que é a multa? Não, a multa é ter que, pagar o salário até o fim do ano. É. Sim. Mas você acha que o Rogério já tá pronto por ter jogado três meses manager? Ele tá jogando no computador dele aquele joguinho manager? Mano, que manager. Olha, mano. Durante 3 meses ele jogou manager. Você acha que ele tá pronto agora pra acredito que ele possa estar mais pronto do que o técnico que tá no teu time, que tá uns 20 anos brincando de futebol real. Nossa. só os nós cegos, eles comparam uma situação com a outra. Eu não tô comparando aqui então. Rogério Ceni e Oswaldo Oliveira. Estamos falando aqui só de Rogério Ceni. Ah, não se preocupa com o teu telhado que tem um vidro, mas fininho, assim, ó. Nossa, mas é muito fino. Tá trincado, tá trincado. Que os caras... Ô, Domênico, eles têm um complexo de inferioridade. Tudo que a gente fala aqui, eles acham que a gente tá atacando eles. Então eu pergunto pra você, Domênico. Não. Você acha que o Rogério tá pronto depois de dirigir o São Paulo no manager durante 3 meses? Naquele joguinho de computador? Ah, mano, é difícil falar, né? É engraçado, você era o primeiro a dizer que ele que mandava do time não era o Ney Franco. Quem, eu ou Domênico? Você. Eu? Você era o primeiro a dizer que quem mandava era o Ney, que o técnico era o Rogério, não era o Ney Franco, lembra? É, mas a partir do momento... Então, e aí? Era manager momento, ali, mano? Era? Brincando era de manager? Era como se fosse. Porque se você há de se recordar, no jogo do Morumbi, ele ia substituir um jogador, o Ney Franco, o Rogério falou, não, você tá louco, começou a fazer gestos. Então. E o Ney Franco falou, Chiu, só pega a bola aí, filhão. Era um reality não era manager, não. Ó, chefinho... Eu acho assim, a questão, eu sou um dos que fiquei muito preocupado com essa história do Rogério, pelo mito que ele é, pelo ídolo do São Paulo que ele é, mas é aquela história, ele jogou pra ele, falou, não, eu vou assumir, eu vou fazer... Isso é problema dele. E é problema dele. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Mas você quer que eu te fale uma coisa? Então, é problema dele. Agora, a gente, nós torcedores vamos torcer muito pelo Rogério. A verdade é uma só. Não existe projeção com relação ao Rogério Ceni. Não tem como ter. Não dá pra saber. Ele pode vir e arrebentar ser o novo treinador do Brasil, mais o novo Guardiola. Como pode vir e não ser nada. Olha, é o novo Guardiola, o novo Zidane. Nunca foi treinador. Vamos fazer um raciocínio muito simples. Eu também... Não é, Sombra? Ele nunca foi treinador. Não dá pra você falar, o Rogério vai ser uma nova sensação. Não tem como saber, velho. Ô, Dodô, é uma aposta. Você sabe que nos últimos semanas que a gente falava sobre isso, até quando o Benja, já em junho, ficava falando, olha, o Rogério vai ser o técnico, tá se preparando, vai ser o técnico do São Paulo. O Benja foi um dos que primeiro alertou, e eu acho que foi o primeiro a alertar toda essa situação de Rogério Ceni. E ele tinha informação boa, que já existia um movimento dentro do São Paulo, né, antecipando uma situação, prevendo o Rogério Ceni. Bom, aí o que acontece? Você tem duas saídas, você tem que contratar um técnico. Ou você contrata o cara que é consagrado, ou você contrata uma aposta. Existem esses dois níveis de técnico. Sim, com certeza. E existe aquele que é o técnico que ele fica naquele limbo, que ele não é consagrado e não é aposta. Ou seja, ele é nada. Pra não dizer, não vou mencionar o time rival, pra não dizer que tá cutucando de novo. É isso aí, se fecha aí. Fecha no seu comentário. Então, que é aquele cara que fica naquele limbo, assim. Ele saiu da vida, mas ele não conseguiu chegar no céu. Certo, entendi. Fica meio que... Já entendi. Meio que um Walking Dead aí. Entendi. No mundo do futebol. Entendi. No Vale da Sombra. Não ganha nada. É. Não ganha nada, mas tá aí. Tá aí. Mas fica vamos aí, testar. Tipo encosto. Entendi. Ó, já uma coisa incrível, né? A repercussão. Só um minuto, por favor. Vamos concluir. Aff, né? Que porra. Caraca, não, mas eu pedi, por favor, só um minuto, pra concluir o raciocínio. Aí você vai pro ramo das apostas. Quem é a aposta hoje? Quem é a aposta hoje? É Fernando Diniz. Esses caras... consagrado, você fala, vamos trazer, tá empregado. É o Tite, é o Cuca. Oswaldo. O Luxemburgo. Ei. Não, Oswaldo não dá, mano. Tá vendo? Oswaldo fala, Oswaldo não dá. Consagrado? Então você tem o Tite, você tem o Cuca. Talvez, você acha que o Abelão é consagrado? O Abelão era consagrado, mas não faz... qual o trabalho... O Luxemburgo é consagrado? Ele é consagrado, mas acontece que você tem que ver qual é a produtividade que o cara tem nos últimos anos. Zero. O Luxemburgo que não ganha nada, o quê? Uns 10 anos. Chegou acho que 2000 e... E com trabalhos ruins acontecendo. Foi mandado embora da China. O Leverkulp O Levir eu encaixo meio aí que um pouco nesse limbo aí. Teve um bom momento, mas aquele momento lá atrás, agora recente, você não achou lá no Atlético? Enganei. Não. Achou? Não achei. E o Dorival, você não gosta? O Dorival Júnior? O Dorival tá empregado. Então, mas não se sabe se até quando, né? Gosto. Mas você acha que ele é o quê? Não se sabe se... O Dorival tá em que nível? Esquece, o Dorival. Não, o Dorival... Não é consagrado, mas também não tá no limbo. Eu prefiro colocar no naipe aí de... Mais próximo... Segundo escalão. É isso? Mas eu acho ele até um cara... Posso dizer, vai... Tem as suas realizações, ele tem uma identidade muito forte. E tá empregado no Santos. Tá empregado. Esquece o Dorival. A tendência de mercado é você buscar uma aposta. É sair um pouco. O Roger, essa aposta comum, né? Seria. Por exemplo, é Roger, né? Fernando Diniz. Roger. Eduardo Batista. Agora, se é pra você apostar nesses caras, provavelmente, o raciocínio da direção tricolor, assim. Vamos apostar num cara... Que é consagrado. Assim, consagrado como... Que é um ídolo do São Paulo. que vinha, em tese, se preparando já como jogador para essa função, certo, está estudando para essa função, porque a diferença entre o Rogério Ceni e o Roger, em termos de atividade, é meio semestre, é um Grêmio aí, é meio Grêmio. É porque você vem um Roger, você tem razão, só você vem um Roger, toma 3, 4 traulitadas em seguida, vai embora. O Eduardo Batista, pensam, a experiência, né, do Eduardo Batista, ela não é ruim, ela é boa, em termos de esporte, Ponte Preta, embora não tenha nenhum título de expressão, é até boa. Bateu no Fluminense, apanhou de medalhão. Então, acho que o raciocínio é, se é que vai apostar, vamos apostar mais alto. Entendi. Vamos apostar mais forte e num cara que vai trazer... veja bem, de todas as apostas, o que vai trazer menos desconfiança é o Rogério. Porque com o Rogério, a torcida vai apoiar mais. É, ele o vai Eduardo ter... Batista que chegar, três resultados que, ruins, está morto. É verdade, Sombra. Ele vai ter um tempo maior, vamos dizer assim, vai, né? Um tempo maior para poder arrumar o time. Vai ter compreensão maior da torcida, vai ter compreensão. Lógico que depois passou um ano, não ganhou nada. Já ferrou, né? Para a maior parte dos torcedores, ou para boa parte... Já virou uma porcaria, né? Ou o torcedor vai dizer, não, a diretoria não trouxe. Tem essa. Ah, a diretoria não trouxe o que ele precisava. O futebol é dinâmico. Como que vai acompanhar mês a mês? Dia a dia? Como que, também... que contorno vai ganhando esse quadro? E tem outro detalhe, né, Sobra? Também tem que ter o material humano, né? Se o cara não tiver também... Porque assim, se o Rogério hoje, mano, ele ficar com esse time do São Paulo que tá aí... É verdade. Ele não vai chegar em lugar nenhum. O São Paulo também tem que contratar, tem que fazer as apostas para poder dar um material pro Rogério poder fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. Porque com esse time que o São Paulo tem aí, o São Paulo não vai em lugar nenhum. E hoje eu li em alguns lugares de gente falando assim, olha, lá no contrato dele tem uma cláusula que exige contratação de esse e aquele. Eu cheguei a ler isso aí, cara. Caraca. Ele colocou isso aí? Não, eu li sobre isso. Pessoas que... publicar, tá. É, falaram que ele, gente, exigiu. Não existe isso. Não tem isso. Né? Não tem, porque, inclusive, não tem como você juridicamente colocar lá. Existe, né? Não existe isso, cara. Não existe isso no contrato, bobagem, do Rogério. Né? Isso não existe. Então, olha, nego que coloca. Não, porque exigiu colocar lá Felipe Melo, Nilmar. Mentira, não existe isso. É bobagem. Não existe isso. Você não tem como colocar. Você não pode colocar terceiros no seu contrato. É ridículo. Vai... Não, é ridículo. Tem nada a ver. Colocou exigência de competitividade. Isso é ridículo também, porque o que é competitivo para você não é para mim e vice-versa. Não tem isso. O que tem é o quê? É que o Rogério provavelmente deve ter acreditado nas palavras do Leque e do Marco Aurélio. Que vão tentar montar o melhor time. O que estava pegando aí no que eu tive conhecimento era o tempo de contrato. Porque o salário também não era problema. O São Paulo ia oferecer para o Rogério, que ofereceu para outros treinadores aí também. Era a quantia de $100 mil, que hoje daria talvez muito próximo de 350 pau. Tá certo? Ou até menos. Ele chegaria ganhando isso já? É, porque o São Paulo aí tem como padrão aí pagar esse valor para treinadores aí. Mas enfim, é a quantia que gira próximo disso daí. O que estava pegando era o tempo de contrato. A diretoria de São Paulo queria um ano de contrato e o Rogério queria 3. Eles vão acertar em 2. Mas na boa, velho, volto a falar aqui. Hoje o São Paulo precisava na frente do banco aí de um técnico, não um ídolo. O Rogério ídolo. Se ele será um bom técnico, o tempo dirá. Mas claro, eu acho que nessa relação, eu acho que é arriscar demais. Porque a diretoria de São Paulo hoje é um monte de cara incompetente, tá certo? Vão utilizar o Rogério Ceni como um boi de piranha. Vão utilizar o cara ali como um escudo. Porque você traz o Rogério Ceni, você acalma a torcida. É uma contratação aí que tem aquele impacto, tá trazendo o Rogério, é um ídolo, pô, um mito, etc e tal. E você vai dar uma amansada na coisa. Já dá uma amansada nos caras, tá certo? Já dá uma maciada na carne. O Rogério Ceni, qualquer bucha que tenha no São Paulo, tá na cara que ele tira o foco. É ele chegar na frente da câmera lá e falar duas coisas assim polêmicas. Qualquer coisa, se o presidente matar o vice, o Rogério chegar e falar, não, eu tenho alguma coisa pra falar. Vamos deixar o vice lá tirado no chão. Tá quase matado. E vamos dar atenção ao Rogério Ceni. Quase, é. Mas é verdade. Mas então, também o tem isso. Ceni, é um para-raio, né, quase rolou, né, mano? Claro. Né, mano? Mas é tem isso mesmo, né, mano? Mas, olha, fato, mas é porque, mas o que acontece, cara, é o seguinte. Amanhã vai apostar. Simples o raciocínio. Se é pra apostar, o que é bom, tá empregado e não tem jeito. Então tem que ir pra aposta. Se é pra apostar, vamos naquele que a gente confia mais, naquele que vai agregar junto com o torcedor. Qual é o grau de satisfação de vocês? O Motor, eu acho que é 10. De 0 a 10 é 10, né? E você, Sombra? Ah, Domênico, grau de satisfação... Assim, de ver agora dizer pra você que tá acontecendo agora. Olha, eu não posso dizer pra você que eu não acho legal ver o Rogério Ceni como técnico de São Paulo. Caramba. Eu acho legal pra caramba. 10. Só que isso é um sentimento, isso é uma emoção de começo. Isso é emoção de começo, você entendeu? Ah, de torcedor. Claro, vai ter que ver o que vai fazer. Jeito. Mas hoje é 10. Vai ter uma comoção? Hoje é 10. Hoje é 10 pra todos os torcedores. Você imagina o primeiro jogo pra todos, Rogério. Não posso dizer. Você acha que é pra... Não? Pra uma boa parte, é. Não dá pra dizer pra todos. Não, eu já vi gente me tweetando falando o seguinte, puta, acho que é uma puta furada. E tem que respeitar a opinião. Porque ninguém tem certeza de nada. Mas um cara influente aqui, ó, o Benja também, acabou de mandar um WhatsApp aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Também amei. E aquele... Gostou? Que porra é essa? Mandou aqui, ó, também amei. Certeza. Mano, parece São Paulino, certeza. Cara, velho. Ô, mano, tudo que ele fala acontece. Ele falou, ô, Benja. Só tô aqui, ó. Fala ele vir aqui, ó. O Rogério. Gente, eu não consigo ouvir a voz do RG. Meu microfone, eu acho que não tá ligado, não. Não, tá ligado. Tá, ele tá escutando. Então, o chefinho, e também São Paulo, né? Ah, São Paulo aí fechando com o Sidão, goleiro do Botafogo, que pertence ao Audax, né? O São Paulo fez um acordo com o Audax, vai emprestar 3 jogadores, né? E o Sidão, que tem contrato com o Audax até o meio do ano, então, a partir dali vai ser discutido se vai fechar um contrato com o São Paulo. O Sidão é aquele que jogou com o Palmeiras aqui, o Botafogo, né? O goleiro? É bom goleiro, hein? Sim. É bom goleiro. E, inclusive, já falando do nosso treinador, né? Que já elogiou o Sidão, falou que era um bom goleiro na época e tal, antes de ser treinador. Veio, né? Com o aval do Rogério. Veio com o aval do Rogério. Veio então, com o aval do Rogério. Treinador, hein? Rogério, então, goleiro, já resolveram essa bronca. Hashtag aí, partiu pro... Denis, né? Ou seja, Denis, tchau, hein? Denis, procura a premiação que já era, hein, filho? Denis já era, né, meu? Tchau, Denis, valeu, um abraço, obrigado. Hein? Pega o seu banquinho e saia de mansinho, hein? Puta, a mulher do Denis deve estar pé da vida. Nossa, né, velho. Inclusive, por exemplo, nos dois próximos jogos, o goleiro titular de São Paulo será Renan Ribeiro. Esse moleque parece que é bom. É, esse moleque é muito bom. Cara, sempre me pareceu ser um goleiro muito bom. Entendeu? Que o agora, parece que é. Ele jogou 13 vezes e nunca tomou gol. Nunca, né? Tomou gol. Nunca tomou gol. O que não significa... Não é porque nunca tomou gol, que significa que seja muito bom. Exato. Eu acho ele bom. Mas o contrato do Denis de São Paulo vai até quanto, Sombra? Ele foi renovado esse ano. Então, se eu não me engano, vai até o ano que vem. Não é meio queimação de filme fazer isso daí? Porque mas hoje empresta, Pintado, mano. Empresta o cara. O Pintado hoje, ele declarou que foi uma determinação da diretoria fazer a troca. Isso, exato. É, quando você expõe isso de maneira clara, como ele fez, é complicado porque você acaba meio que depreciando teu patrimônio. Mano, o Denis já podia terminar mais 2 jogos titular. Tá depreciado do mesmo jeito. Mas é diferente. Para, mano. Já se queimou. Mas, mano, depreciar é ficar com ele no cu e tomando um monte de dinheiro. As coisas como estão... Isso é depreciar. O patrimônio estão indo, mano. Com mais carinho. Para. Deixa de ser hipócrita. Se fosse no Corinthians, tava arrebentando o nego aí. Deixa de ser hipócrita, maluco. Você falou pro Cássio que quem ia ficar lá... Se fosse o Corinthians, o cara tava desmandando o cara pro limbo. E não faz o que eu faço. Fala o que eu... Pelo amor de Deus. E o Pintado vai dirigir os dois próximos jogos, né, chefinho? E já colocou o Bufarini de volante, né? E o nosso goleiro, o Renan Ribeiro. Repare que tem uma... Aí dentro do comando do São Paulo, você tem 3 pessoas que já ganharam muito. Pintado, Lugano e Rogério Ceni. É verdade, foi pelo retrospecto do que eles já fizeram. Você tem na comissão técnica um cara campeão pelo São Paulo, que é o Pintado, com um apelo junto ao torcedor. O torcedor gosta dele, gosta dele. Foi um dos ícones da Libertadores de 92. Elas gostam dele, viu? Nessa reestruturação aí do São Paulo, pode estar voltando algum profissional lá das antigas que saiu? Eu não sei se pode estar voltando algum que saiu no passado. Com o Rogério Ceni? Acho que eles vão conversar agora a respeito. Preparador físico. A rejeição é grande, né? Hã? A rejeição é grande. O Leco não gosta da galera que trabalhou com o Muricy. Milton Cruz. Não, o que eu li hoje, o Birner publicou. É que uma das coisas. O Birner é um cara bem informado. O Vitor Birner. Sim. Ah, esse é. Bem informado. Não é um cara. Matéria de São Paulo. Não é um cara que costuma postar qualquer coisa, não. Falou assim, aqui uma das coisas que foi colocada pelo Leco é que o Rogério e o Milton têm um relacionamento muito bom. Ele teria colocado pro Rogério Zinho, mas o Milton Cruz não. Vamos conversar de comissão, mas o Milton não. O Leco, Sombra, ele tem uma restrição com relação ao pessoal que trabalhou com o Muricy. Ele não morria de amores já pelo Muricy, né? Mas pode ser que algum, né? Um ou outro, ele queira, né? De repente. Não sei, cara. Vamos aguardar pra ver. Agora é palpite, isso não é informação, não. É palpite. Eu acho que vão mudar muita coisa ainda. Eu acho. Isso só vai acontecer no ano que vem também, né? Não adianta agora a gente ficar rachando. Eu acho que o salário do Rogério vai ser no ano. Não acho que é no ano que vem, não. Você acha que até... Passou o ano novo, o nego tem que se apresentar. Tem Florida Cup, o caramba. É, 2 meses pra limpeza, Dodô. O ano que vem já começa. Eu acho que se tiver limpeza... Mas a gente só vai ter um panorama do que pode acontecer no começo do ano que vem. Sim, sim, sim. Eu acho que se tiver mudança, vai ser agora. Acabou o campeonato, vai ser mudança. É férias, velho. É férias. Férias, é porque o ano foi trágico. Durante as férias, você tá lá na praia e tal, chegou o WhatsApp e falou: obrigado pelos seus préstimos. Vamos mudar? Bora! Você quer mesmo? Vamos falar. Tá bom. Vamos falar do porco. De nós! Tem Palmeiras aí? Só tem Verdão! O extra só tem palmeirense. Calma. Só vi palmeirense na outra mão, porra. Só tem porco lá no açougue. Lá no açougue tem promoção, velho. Porra. Os caras estão com vergonha de levantar a mão, velho. Queimação de filme. Vai levantar o corintiano hoje, que tá feliz pra caramba. Isso é legal. Sou Corinthians hoje. Que é G7, papo. Ah, que G7, mano. Como é que é, mano? Tá G7, como é que é? Toma tua linha, rapaz. Quem diria, hein? G7. Olha, vou te falar, hein. Ô, Dodô, uma boa notícia, Dodô. Que é a notícia? Palmeiras renovou o contrato com Jailson. Você gosta, Silvio? Eu gosto, Jailson. Por mais uma temporada. Merecido, hein? Merecido. Vai ser o cara do pôster. Merecido. Mais que merecido. Ele vai ser o cara do pôster campeão, Dodô? Mais que merecido. Ele vai ser o cara do pôster campeão? Tem que sair, lógico. Tadinho do Praz. Eu acho que tem que sair todo mundo no pôster ali. Até o Praz. Sabe por quê, Mota? O Praz começou jogando o campeonato, cara. Mas na hora do jogo, aquela foto, o pessoal geralmente é só um, né? Todo mundo lá na foto, velho. Todo mundo fez parte ali, ó. Ah, então, aí o Praz vai levantar a taça e ferra o braço de novo. Ah, não, mano. O Praz levantar a taça. Ué. Você tá louco? É o capitão que levanta o mané. Pode ser. Que pode ser? O Praz vai entrar. Mas cogitaram a possibilidade. Cogitaram? No último jogo. O Praz, ele foi relacionado aí na hora, não sentou no banco. Aí ele foi lá pra tribuna. Nesse jogo, estavam cogitando a possibilidade, Domênico, dele entrar nos 15 minutos finais, os 10 minutos finais. Não vai acontecer isso. Ué. Justamente, braçadeira pra dar uma moral pro cara, que durante boa parte do campeonato ele também teve essa liderança. Mas o cara não pode jogar, não dá pra jogar ainda. Não sei. Como é que ele vai entrar num jogo? Você tá maluco? É humano, não, mas já tá treinando com bola, como não pode? Não, já. Não sei, ele vai ser relacionado, Dodô. Ele vai ser relacionado. Não, já tinha sido no último. Ser relacionado é uma coisa, jogar é outra coisa, gente. Vocês estão loucos? Com certeza. Então, não sei. E se o jogo tiver resolvido? Faltando 10 minutos pra acabar. Tiver 6-0? Não sei, não. 2-0. 2-0 tá resolvido. Já era, para. Olha, mas fala mais de nós, é que é legal pra caramba, vai, fala. O Matos, né? Matos. O manager do, certo? Né? Do, certo. Do porco. Ah. Não descartou, RG, o Domênico, trazer o Prato. Ah, aí sim. Ele falou o seguinte. Qual, Duralex? O Prato é legal, hein? Né? E falou o seguinte, que vai tentar trazer o melhor, Dodô, pro ano que vem. Vai trazer mais jogadores bons, vai trazer o melhor. Tem que, porque o Palmeiras é o seguinte, ele vai perder alguns jogadores aí, viu? Com certeza. Do elenco aí vai perder alguns jogadores, isso não tem a dúvida, né? É, vai o Gabriel já... Quem? Ah, mano, eu acho que o Barrios vai embora. O Mina. Ah, mas vai perder só o traste, velho. O Gabriel vai embora. O Mina. O Mina também não, vai... Não, o Mina acho que não vai não, hein? Palmeiras tem 35. Eu tenho uma informação que o Mina não vai embora agora não, hein? Jura? O Mina fica aí pra disputar Libertadores, hein? Então, mas isso não depende do Palmeiras, né? Isso aí depende mas do... a informação que eu tenho é que ele não do vai. Barcelona. Segue o Barcelona. Se o Barcelona disser quero, vai. O Mina aí... Não tem jeito. Jogador quando já coloca em contrato, velho. Mas quando já coloca em contrato... é que não se... vai agora. Então, não mas vai na Libertadores, ele fica no Palmeiras. Mas aí cabe ao Barcelona. Porque se o Barcelona disser quero, ele vai ter que ir. Jogador quando coloca em contrato, ó, se pintar a proposta do time e tal, é porque ele sabe que ele já tá vendido pra lá. Sim, mas a informação que eu tenho é que não vai. Não, eu se fosse ele, sinceramente, Domênico Gato, eu não iria. Eu não iria. É cedo ainda, né? Não, sabe por quê? O Mina hoje, ele é a quarta opção do Barcelona. Ó, você tem ali de titular o Mascherano e o Piqué. Você tem o Umtiti como opção de banco. Cogitaram a possibilidade, inclusive recentemente, do Barcelona ir atrás do Marquinhos que tá no Paris Saint-Germain. Se o Marquinhos for contratado, ou qualquer outro zagueiro europeu for contratado, o Mina viraria a quinta opção, velho. Pra ele é ruim. Mano. Pra ele é ruim. Eu sou seria quinta opção, aqui. Não. O Mina joga muito, joga bem. Você acha que ele tira o lugar do Mascherano? Você acha que ele tira o lugar do Piqué? E disse que o Palmeiras vai atrás de um zagueiro também, já prevendo, de repente, que aconteça do Mina aí. Pode ser. O que mais, Motinha? Preparando. E o Mina que segue tratamento, né, Domênico? Não é certeza, né, que ele vai jogar. Quem? O Mina? É. Não é certeza. É, e talvez o Cuca tá preparando aí o time com o Edu Dracena, né? Ah, com o Dracena? É. Que outra vez jogou o Thiago, né? É, então. Ele deve fazer com o moleque, hein? Hã? Um rodízio, né? Esse moleque, ele entrou, ele deu uma peidada na farofa. Quem? No último jogo. Que nojo, Thiago. Ah, que mano. Peidada, você falou. Nojo, velho. Ah, falou bobagem. Thiago entrou bem. Meu Deus. Predado. O Mano calor, não véio. Assiste jogo do Palmeiras. Ah, essa é a Nazis. Ué, você falou que ele assiste. Por que ele saiu, então? Peidada, você tá maluco. Por que o Dracena entrou depois, então? Que Dracena que entrou depois, você tá maluco? No último jogo o Dracena entrou, não entrou? Entrou, que você tá maluco, você tá comprando... Mano, você bebeu, peraí, mano. Não, foi o Thiago Martins. Então, Thiago, mas o Dracena não entrou no final da partida? Não, o senhor jogou no final, você tá maluco? Mano, é meio pancada, velho. Tá completamente louco, velho. Ele viu o Palmeiras quase sendo campeão e já vai ficando louco, velho. Ele vai ficando completamente alucinado. O desespero toma conta. Ô, Domênico, posso falar? É o medo, velho. É o medo, velho. Eu tô apavorado. O moleque tá com medo. Aí começa. Não, que o Mina vai embora, tem que ir embora. Os caras estão desesperados, velho. Eu adoro esse desespero. Oh, o Cuca não quis falar se vai, se fica, viu, Domênico? Não vai pegar nada. O Domênico, você sabe onde tá o medo dele, Domênico? Ah. Porque é o seguinte, se acontecer do Corinthians ir pra Libertadores, vocês também vão estar. Aí você imagina o medo dele de pegar vocês de novo. Vieirinha, isso aqui é saco de pancada nossa, velho. Quer falar o quê? Jeito. Eu tô louco pro Corinthians ir pra Libertadores. Se gritar é campeão. Quer falar calma, o quê? Calma, que é só uma semana. Calma, mano. Fecha, vai ser agora, o Vieira vai ser campeão aí, ó. Se Deus quiser, velho. Que ano, hein, Vieira? Nossa, velho. Que ano, hein? E o Inter caindo, Motinha, não quero mais nada. Campeão, meu Deus. O Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Inter caindo é a glória. Posso falar, cara, enquanto o Inter fica na Série B, eu não preciso mais ser campeão, velho. Pode deixar eles lá, velho. Olha, caraca, hein, olha, velho. Não tem que preço, coisa, Dudu. Não sabe, preço. Você sabe que o Inter pode cair nessa rodada, hein? Vai cair, se, não é que Inter, pode. Se o Inter, Sombra, se o Inter não ganhar o jogo, ele caiu. Não ganhar, mas o Vitória tem 3 pontos a mais. Não importa. Sabe o que acontece, Sombra? Que se ele... Se eles tiverem o mesmo número de pontos... Se ele não ganhar, ele vai... Se ele não ganhar e o Vitória empatar, ele cai direto. É. Agora, se o Vitória perder e o Inter perder, vai pra última, mas é o seguinte, ele vai precisar golear... 5-0 Fluminense. E o Vitória joga contra... Contra Palmeiras. De férias. A última. Palmeiras. E a próxima. Ah, essa agora é contra acho que é Curitiba, não é? Curitiba. Em Curitiba. E o Inter joga contra... Cruzeiro. Cruzeiro no Beira-Rio. Em Inter. Tá aberto, mas a situação do Inter é complicada. É difícil, pro Inter tá aberto. O presidente é o corpo do Inter. O presidente mano. Ele vai descolar a grana lá, É o índio, né? Como se o time fosse campeão. Sexto. O presidente? É, acabou de declarar hoje aí no site aí. Ele vai descolar uma grana como se o time fosse campeão. É o mesmo bicho. Vou ficar de olho aí. O Palmeiras, os jogadores vão ganhar 150 mil. É mais ou menos isso aí. Vai descolar pra cada jogador essa grana aí. Estamos ao vivo aqui no Extra Anhanguera, perto da ponte Anhanguera, na Avenida Samuel Clabin 193. Aí você fala, pô, posso visitar os Manela no Extra? Pode, claro. Chega aí, estamos aqui fazendo o programa ao vivo. Já tem uma galera enorme aqui. Vamos ver como que tá aqui a torcida aqui no Extra. Vamos ver aqui, ó. Tem torcedor do Santos aqui? Cadê o torcedor do Santos? Meu Deus! Ninguém do Santos, ninguém, velho! Calma, eles estão fazendo compra! Serve o RG, Sombra? Eles estão fazendo compra, porra! Não. Tá louco? Tem torcedor aí do Palmeiras? Eu falei, é a maior torcida, Vieirinha! Caraca, velho! É a maior, não tem como ver, velho! Você vai ver aí, tá vendo? Vamos ver. Tem torcedor aí do São Paulo? Falei, igual. Palmeiras maior ainda! Igual, sim! Tem torcedor aí do Corinthians? Ampla maioria! A do Palmeiras ampla é maior! Maioria. Aonde? Maior, é maior! Ampla maioria de corintianos, chupa! É muito equilibrado! Muito equilibrado! Tem torcedor até do Grêmio! Tem torcedor do Grêmio aí! Olha lá. Mas posso falar, já tá mais que o Santos, hein? Mota, os torcedores do Grêmio não gritaram. É verdade, só você dá dois de mim, né? Então! Os torcedores do Grêmio não gritaram, Domenico Gatto, porque tão o açougue, louco, onde tem bastante linguiça, tá lá no fundo. Juiz! Tem que deslocar o nosso estúdio lá pro fundo, velho. Muito bem, esse é o Estádio 97 no oferecimento do Extra. Na Black Friday do Extra, você vai encontrar ofertas arrasadoras. Começa hoje, às 10 da noite, vai valer a pena, não perca. Ó, vocês estão tudo aqui assistindo o estádio, hoje às 10 da noite vai começar a Black Friday aqui do Extra. Aproveita e emenda, porque deve ter um monte de coisa aí com preço animal. Show de bola. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Mota, vamos continuar com as manchetes? Vamos começar com o Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vamos levar o nível do bagulho aí. Ei, vamos aí que o bagulho calma, tá louco. Mano. Aí, Motinha, aqui é G7, velho. Aqui é G7, é óbvio. G7 não leva nada, mano. Cadê a buzina, mano? Quase G12 já, velho. A buzina murchou, hein, mano. Tá molhado. Eu não sei se o Atlético ganha do Grêmio, a final da Copa do Brasil. Ô, mano, mas mesmo assim eu acho que vocês vão pra Libertadores. Lógico que vai. O próximo jogo, quando você confronto direto com o Atlético Paranaense. Não, e não é só isso, mano. Mesmo o Grêmio ganhando... Eu acho que vai abrir, porque o Grêmio vai entrar entre os seis, cara. Não acho não, cara. Será Grêmio, que não? O Grêmio mano? Agora, ainda mais diante do resultado que fez ontem, o Grêmio vai abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro. Quem que o Grêmio pega? Então, só que é o seguinte, ó. A conta é a seguinte, o Grêmio pega o Santa Cruz, ô Dodô. Aonde? Em Recife. Em Santa Cruz. Ah, cara, o Portalão. É, exatamente, vai o time C. Mas vai que o Grêmio ganha, velho, mano. Velho, e depois? O Grêmio joga com o Botafogo na Arena. Você é louco, mano. Já era, sim, mano. Motinha. Exatamente. O Grêmio entra no G6 e aí abre a sétima vaga. Só um minutinho, serviço de utilidade pública aqui. Opa. Esqueceram um cartão de crédito aqui na máquina. Eduardo Medeiros de Souza. Achou? É você? Pô, aí, garoto. Nossa, RG, que time você torce? Que time torce o cara aí? Palmeiras? Senão tinha que conferir o RG pra ver se é o cara. Mas como é que tá o cartão? Se fosse corintiano, era perigoso. Tem a senha, velho. Era perigoso. Se fosse corintiano, tinha pagado no dinheiro. Se fosse corintiano, Sombra, a gente ia ter que pedir o RG dele pra comprovar e a certidão de nascimento também com o nome do pai. Sem o pai, não serve. Ô, Luiz! Eu tô sendo agredido aqui, pô. Vamos lá, Motinha, Coringão. Vamos lá, Manchete. Deixa eu dar um recado pro pessoal. Pessoal, vocês que estão aqui, ó, na frente, tá muito. Só abre pra cá, mas pra dentro o pessoal passar. Tá pedindo pra olha, cara, tá muito cheio. Cheio vai lotar isso aqui de tal maneira. Vamos mudar o troço aí. É, paramos, velho. Aqui é, nós é assim. Ô, mano, o Corinthians que mantém interesse aí no Hitler. Richelli, que Hitler! Não, é um idiota. Da vida, velho. Vou te falar uma coisa. Peraí. Que isso? Não, quando ele falou, eu pensei que ele tava. Não, eu pensei que ele ia falar do Hitler. Ah, meu Deus. É Hitler. É time nazista, pô. Gente do céu. Richelli. Tá bom, eu escrevi aqui, ó. Hitler. Onde você sabe? Olha, na boa, onde isso aí nasceu, cara? Cara, mas... ó, se regar a raiz dá fruto, cara. Dá fruto. Ô, que é isso, mano? Não. Eita aí, ó. É uma planta carnívora. Mas olha... Olha lá, cara. Mano, nem ele entende. Ô, mano, mas eles só vão conversar, viu? Após o fim do Brasileirão, viu? Mas na boa, Motinha, eu não sei o que os caras veem nesse Richelli, velho. Esse cara aí é cada enxadado uma minhoca. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. O maluco aí é mó jagunço, mano. Então onde é louco? Onde é? Joga no esporte. Lá no esporte. É... ele não é horroroso, o Domênico, mas 40 milhões de reais hoje no futebol brasileiro... Tudo custa, isso. Custa o Lucas Prato, velho. O Lucas Prato, a multa rescisória dele com o Atlético Mineiro pro mercado interno, é de 10 milhões de euros, ou seja, o mesmo valor do Richelli. A diretoria do Corinthians, por mais que queira comprar só um percentual desse cara, os caras estão de brincadeira. É um absurdo, né? Tão de brincadeira. Ô, mano, esse Richelli, ele não pode sair de lá. É por 5 milhões e olha lá, e já tá muito bem pago. Mas não sobra nem isso, cara, nem isso. Volante bom, volto a falar aqui, na minha opinião, é o Otávio do Atlético Paranaense. Esse cara joga bola. Agora o Richelli, com todo respeito, não joga, velho, não joga. A diretoria do Corinthians aí, mantendo o interesse em Richelli, sondando a possibilidade de Hernando, já trouxeram o Jô. Aí é sacanagem, velho, é sacanagem. Aí não dá, né, mano? Mas a diretoria... Não, a mídia tem publicado isso, mas a diretoria do Corinthians deveria vir aí... É o presidente lá, ué. Não, o Roberto Sombra, eu não ouvi até agora... Ele não dá pitaco? Não, eu não ouvi até agora o Roberto se manifestar a respeito da possibilidade dessas contratações. Mas onde a fumaça, fogo. Se a mídia começa a divulgar essas informações e ninguém vem a público pra desmentir... Você não tem a mãe. Uma mentira contada muitas vezes, ela torna-se verdade. Você tem o WhatsApp do Roberto, que você não manda lá? Ô, você tá louco? Vou mandar. Você pode, questionar ele, mano. Vou mandar agora, então. Manda assim, ele. Roberto, você tá louco? Pode dar uma dura nele, velho. Manda aquela carinha pesada, mano. Eu não vou dar dura, mas vou mandar um SMS aqui pro Roberto aqui, vocês vão ver. Eu vou dar a resposta no ar. Fala assim, como que você tá contratando ele? Ele tá bravo comigo que eu tô dando umas porradas, mas é capaz dele me xingar, mas vou mandar já já. Ele tá nervoso com você? Mas só tem que tomar cuidado pra ver se é verdade. O quê? Nos últimos dias saíram, por exemplo, informações dizendo que o São Paulo queria o Ronaldinho Gaúcho, que o São Paulo queria o André Santos. Aconteceu. É, velho. Ronaldinho Gaúcho? É verdade. Nunca aconteceu. Ô, mano, e outra novela aí que tá enrolada é do Wagner, né? Porque... Não deram baixa no gravame dele. Exatamente. Caraca. Ele ainda tem um contrato lá com o time chinês, né? E estão esperando aí liberar de lá, porque o Corinthians tá com medo. E gravame da China e da Arábia. Ih, é difícil. Difícil, né? Hein? Demora, hein? Então aí eles estão esperando que seja confirmado mesmo pra fechar. Inclusive há a possibilidade do Corinthians negociar com o time lá e pagar uma grana pra liberar o cara de vez. É, com relação aí ao Wagner, ou Motinha, volta a falar aqui, cara. Eu prefiro, se tiver que optar por uma contratação, eu buscaria ou o Diego Souza, tá certo, que tá no próprio Sport, ou o Valdívia, que inclusive tirou selfie aí com torcedores do Corinthians no último jogo na Arena e deixou a gauchada a pé da vida lá. São com, Paulino, né? Com a atitude do Valdívia. Eu não sei se ele é São Paulino, mas ele joga a bola. Os dois que você falou são bons, viu, mano? Eu traria ou o Diego Souza, o Diego que não quer sair de lá, né, mano? Que não quer, mano. Que não quer, mano. Ué, ele foi se pro o Corinthians chegar com a proposta, eu acho que vem. Ah, ah, ele joga no Corinthians. Fluminense. Quanto tempo ele ficou? Mas você não quer comparar o Fluminense com o Corinthians? Não dá pra comparar, mano. Ué? É você comparar a Gisele Bündchen, que é o Corinthians, com a Regina Casé. Ah, não. Para, vai. Pô, agora você foi bacana com a Regina Casé, mano. Eu tava vivendo no Rio, tava legal. Você foi bacana com a Regina Casé, porque o Fluminense. Você falou sério, você fez essa comparação séria? Lógico que fiz. Meu Deus do céu, hein, mano? Pelo amor de Deus. E digo mais, Motinha, tem um interesse também aí no Guilherme Arana, da Inter de Milão. A semana passada aí cogitou-se a possibilidade do Manchester fazer uma proposta por ele, e agora parece que a Inter teria demonstrado um certo interesse e que o Corinthians já teria até uma proposta aí com relação à ida do Guilherme Arana pra Inter de Milão. Ó, pra você ter uma ideia do tamanho do Corinthians, velho. O moleque é banco e é ruim. E vai pra Inter de Milão, velho. Para, vai vender jogador bom. Fazer jogador assim também te faz, mano. Falando sério. Para, a gente vendeu pro Barcelona. Você tá louco. Ô, mano, nota do Guilherme Arana. Ah, ô, Vieira, eu não vou meter o pau não, mano. Porque o moleque, das vezes que ele teve oportunidade, foi enroubada também. O moleque não teve uma sequência. Mas não é perna de pau não, hein, mano. Mas eu também não acho não, mano. Em determinados momentos aí, ele se mostrou um pouco afobado. É, mas ele é meio afobado e meio estilinho abarreta. Sabe aqueles briguentinhos? Coloca a orelha pra dentro. O abarreta, né? Aqueles molequinhos na balada que é fogar. Mas não é perna de pau, não. Mas não é perna de pau, não. Não é perna de pau, não. Mas o negócio é o seguinte, se pintar a proposta, por exemplo, eu aceitaria a troca aí pelo Icardi. E manda o Guilherme Arana. Nossa, velho. Eu não entendi o que você falou. Momento, papai. Não, é o momento do Italião, velho. E aí vocês estão no estádio também? Não tem momento, papai. Vocês mandam o estádio? Os caras voltam e dão mais 1 milhão de euros. Vai ter que dar outro. O Icardi mais 1 milhão de euros e leva o Arana. Bota a rodinha no estádio e manda também, vai. E o Corinthians. Momento fanfarrão. Olha lá, a vinheta do salão. E o Corinthians tá preocupado que pode perder aí mais uns 4 jogadores, né, mano? Inclusive que tem interesse de ver no Walter. No goleiro, né? No Cássio, no Fagner e no Rodriguinho, né? Mas, Motinha, o Corinthians, como qualquer outro clube brasileiro, mano, ele corre esse risco aí, porque qualquer jogador que você tem ali que desperte uma curiosidade ou um interesse em algum time de fora, antigamente era só o temor da Europa. Aí depois passou a ser o Japão, aí hoje tem Arábia, hoje tem China, hoje tem a porra toda aí. Então, querendo ou não, velho, o Corinthians é refém de uma situação. O Corinthians, como qualquer outro time brasileiro aí, com exceção do Palmeiras, que hoje tem lá o Paulo Nobre, é como se fosse o faraó verde, velho. Paga um pau pra nós, mano. Não, é verdade, velho. Quem, mano? O Paulo Nobre, mano. O faraó verde. É nóis. Mas, querendo ou não, Domênico, todos os times brasileiros precisam vender jogadores. Tem jeito, mano. Precisa recompor caixa, velho. Precisa recompor caixa. E pra próxima partida do Corinthians aí contra o Atlético Paranaense, aí alguns jogadores estão de volta. Mas o único que terá a chance de poder entrar como titular novamente é o Rodriguinho. Aí sairia o Guilherme Arana da função de meio campo ali, que ocupou no último jogo. Entraria o Rodriguinho ali, mas aí o Romero permaneceria como centroavante do Corinthians. E o Marlone, mano? Marlone também joga. Marlone, tá jogando Marquinhos bola, Gabriel. Hein, mano? Aí jogaria no meio lá o Rodriguinho, o Giovanni Augusto, o Marquinhos Gabriel e o Marlone. Eita. Tá certo? Ou o Domênico Gatto, eu não sei se ele vai manter o Christian ainda aí na condição de primeiro volante. Se ele mantiver o Christian junto com o Camacho, aí vai rodar um dos dois ali, ou Marquinhos Gabriel ou o Marlone. Mas vamos ver. Mais do Coringão, hein? Vamos lá. Mano, verdade é que o Benjamin na televisão falou, agora teremos um treinador. Ele falou isso? Falou. Acabou de mandar aqui, agora manda aí, fala isso aí. Agora teremos um treinador? Posso falar? Eu vou falar um negócio. Eu vou falar um negócio. Ontem chegou aqui. Olha lá. O presidente respondeu. Olha lá, o Roberto. Roberto. Fala, mano. O Richelli sim, mas pelo valor pedido, esquece. Aí, mano. O mano tem esse negócio. Aí, ó, parabéns. Não tem que pagar esse valor mesmo no Richelli, não, Roberto. Você disse que ele é ruim. Vale alguma coisa? Não tem que pagar esse valor mesmo, não. Tem que ir atrás do Otávio do Atlético Paranaense. Isso aí é bom volante. Ele falou que, de repente, do que ele disse. Só que se baixar o valor, vai vir. Ó, é verdade. O Richelli, aqui, ó. Por esse valor, não. mas pelo valor pedido, esquece. É. Enquanto o Mano recebe do presidente do Corinthians. Espera só, tem mais, né? Não lê. Ah, não posso ler. Não pode, não pode. Chamou nós de louco. Louco, é. É nós ou os caras lá? Deixa eu falar um negócio. O Benjamin fica falando coisa do nosso grupo do WhatsApp. Só que agora vamos desmascarar esse narigudo também. Ele agora falou assim, ó, a minha situação com a camuflagem corintiana tá ficando insustentável. Ih, rapaz, você é porque agora com o Rogério Ceni, cara, eles são quase um encarne. Por que o Rogério Ceni? O Rogério, amigo. O Rogério Ceni é como se fosse um cobertor da vida do Benjamin. Então, eu daria pro Rogério, amigo. É verdade. Daqui a pouco ele vai esclarecer. Não sei se você percebeu ontem no programa que ele ficou todo falando animado. Tá, lógico, e amanhã vocês vão ver. Quinta-feira o Rogério Ceni. E outra, o primeiro que teve o furo da mandou pra mim, nós, Mota! O primeiro que teve o furo da notícia foi ele. Mas o Benjamin vira e mexe. Mas dá furo é com ele mesmo. Ele gosta, ele gosta. Tá toda hora. Não, mas ele mandar aqui, eu amei com o emoticon de coração. Aí não dá, hein? Foi meigo, né, velho? Era, né, muito bem, esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje está ouvindo um áudio um pouco diferente, acústica um pouco diferente, porque estamos aqui ao vivo do Extra Anhanguera. É ao lado da Ponte Anhanguera, na Avenida Samuel Clabin 193. Venha pra cá, participe com a gente, assista o Estádio 97 ao vivo aqui no Extra, tá bom? O Estádio 97... também tem o oferecimento. Ah, tem o oferecimento de Bozano, mano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 90... Ah, queria só retificar uma informação. O Renan Ribeiro tomou gol pra chuchu no São Paulo. Ah, é? Renan Ribeiro jogou lá, acho que uns 13, tomou 14. Peguei a informação errada. Então tá, acabei repassando coisa errada. Desculpa, aí, tá perdão. Tá vendo? Erro escabroso. É, ninguém pode errar. Senti uma planta carnívora. Chupa. Faz parte. Não, errar você pode, mas você não pode falar Hitler. Hitler, irmão do mundo, velho. Quem nunca errou, velho, atira a primeira pedra aí, ô perfeitinho. O teu problema é não saber ler. Você não sabe ler. E pior, a minha letra, né? Nossa, velho. Você me lembra um cara que passou aqui pelo programa que não entendia a própria letra, cara. Eu lembro disso. Uma caspa do inferno. O Roberto quase bate o carro. Gente, a letra é assim que eu posso fazer, velho. Que o Roberto de Andrade... A gente achava que a letra era dele. Mano, escreveu pra você no seu WhatsApp. O quê? Acho que não dá pra falar isso aí, não. Escreveu aí? Não dá. Não pode ler? É comentado que o valor do Richelli é muito caro. Não, mas que... a outra não dá pra falar. O outro não dá pra ler? Não. O outro não. WhatsApp não dá? O outro ele me ofendeu. O outro ele xingou? Ele deve ter feito elogios ao Mota. Eu tenho uma visão muito boa, eu olhei assim de lado, assim... Ele falou... do Oswaldo, é isso? Não? Isso aí eu não perguntei, não. Um beijo pro Roberto Cachogatinho. Vamos lá, RG. O Roberto é urso? É uma delícia. Ele deve estar adorando. Xingou nós, hein? Olha, eu vou falar, velho. Lógico. Domênico me contou offline aqui. Não, melhor não. Um abraço pro Roberto, velho. RG? Diga, mano. Vamos ao Santos? Manda. RG, olha só, você sabia que o Santos pode receber mais 60 milhões, caso que seja verdade mesmo que o Palmeiras vai fechar com... Sim. Então o Santos tem no contrato dele, caso acontecesse isso, né? E receberia uma eventual diferença para os outros times grandes de São Paulo. Sim. Então, o Santos já recebeu 40 milhões, pode receber mais 60 milhões. Nós estamos ajudando vocês. Caraca, certo? Tá na hora, né? Porque a gente ajuda vocês pra caramba, né, meu? Ah, cobrou! Tá na hora. Já ajudamos duas vezes aí nos paulistas que nós ajudamos. Comenta-se que o Palmeiras, pela assinatura do contrato, eu não sei se é luvas, está envolvendo luvas ou anuais, etc e tal, seria um contrato de 100 milhões. Parcelado, mas 100 milhões de reais. Só para a TV fechada. Né? Aí o Santos receberia o mesmo valor. Sim, receberia mais 60 milhões. Justo. Porque tá no acordo que o Santos fez com a Sport Interativo. Você vê o mundo do futebol que proporciona, né? Todo mundo com crise, todo mundo gritando. E o futebol só, né? Não, ok, mas você não sabe se isso aí depois retorna. Os caras estão investindo. Sim. Você não sabe se isso retorna. Mas não deixa de ser uma boa expectativa. Para os clubes é bom, é claro. Agora, é importante saber como aplicar esse dinheiro, né? É importante saber utilizar esse dinheiro. É isso que eles têm que se conscientizar. E o Santos busca aí, né, Mota? Desesperadamente dois zagueiros, porque precisa, né? Um deles seria o Kleber, do Hamburgo, né? Que foi do Corinthians. Nossa. Né? E o Hamburgo estaria pedindo 10 milhões de reais pro Santos. 10? É. 10 milhões caro, de reais. Caro, hein, RG? É caro pelo jogador? Era o Kleber, aquele que era da Ponte, não é? É, e ele depois do Corinthians, né? Ele é bom, mano? 10 milhões, velho. Motinha, o Kleber, ele é um bom coadjuvante. 10 pau não, né, mano? Ele não vem pra resolver o problema de zaga nenhuma do Brasil. Acho que 10 milhões é... E outra, sabe o que irrita, Motinha? O Kleber, quando ele foi embora, ele falou, não, porque eu preciso ir, é meu sonho de jogar na Europa... Ah, eu vou comer joelho de porco todo dia. Enfim, aquela porra toda que o jogador força a barra pra ir. Chegou lá, bacana. O cara não jogou uma temporada como titular. Sentou no banco ali, aquecendo aí o bumbum naquele banco gelado do futebol alemão. Durante duas temporadas ou até mais, RG. E agora tá pedindo, pelo amor de Deus, pra poder voltar. Aí fica pedindo pinico, né? E já não é, RG, novidade. Porque no ano passado ele também pediu. Sim. Agora, novamente, o empresário dele tá tentando cavar uma vaga pra ele no futebol brasileiro. Sim. Mas esses caras querem voltar ganhando o que eles ganham lá. Lógico. Né? É passear, velho. Acha que é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, velho. Tem que respeitar. Jogador aprender a largar a mão de ser trouxa. E outra notícia boa, né, Mota? Pode vir a ser muito boa para o torcedor do Santos, inclusive aqui de São Paulo, o presidente colocar mais jogos aí no Pacaembu. Está na hora de cair a fichinha, né, cara? Inclusive aí se o... Né, porque diz que principalmente, o Pacaembu pode ser privatizado. Soletrando Pacaembu, como que chama? Pacaembu. Pode ser privatizado, né? Então tem que colocar aí. Você acha que o Santos entraria na briga, gente? Não sei se entraria na briga, mas seria legal. O Corinthians tem o estádio dele, o Palmeiras tem o estádio dele. Pô, né? Não, o Corinthians e o Palmeiras não tem estádios, eles têm arenas. RG, o que vocês estão esperando para pegar o estádio da Luz, RG? Não, eu tô entendendo. Mas eu adoro essa ideia, seria legal. É uma baita de uma ideia, RG. Seria legal. Inclusive, cai uma carioca lá e... Exatamente. É isso aí. Vai caindo o mar. RG, sabe o que precisa transferir, na boa? Esse negócio, RG, do pessoal, mas precisa jogar mais no Pacaembu. O Santos, ele tá muito enraizado, a cidade de Santos, velho. E aqueles caras aí que são sócios, aí aquela meia dúzia que é sócio lá do Santos. Nem vai, velho. Os caras muitas vezes nem vão. O Santos jogando aqui. O Santos precisa transferir o CNPJ, velho. É verdade. Mas, ô mano, aí eu vou discordar de você, porque diga. O que precisa mudar é a mentalidade da comissão técnica, dos jogadores e da presidência do Santos. Esses caras é que forçam a barra e ficam lá Mas não muda, entendeu? Né, RG? Mas precisa mudar. A ficha tem que cair, né? Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Lógico. Só o Santos que não gosta. E o Santos vem aqui, todo jogo do Santos tá cheio. Lógico. Velho. Eu não digo, vai tirar. Não é pra tirar definitivamente. Lógico. O Santos faz um jogo aqui, um jogo lá. Um jogo aqui, um jogo lá. Um jogo grande, não pode ser na Vila Belmiro. É impossível isso. É, exatamente. Ah, mas a Vila também, RG, ela tem aquele que é histórico lá que o Santos ali dentro é praticamente imbatível. Eu sei, mas o Santos, mano, ele vai ser. Se tiver que ser imbatível, ele vai ser imbatível no Pacaembu, no Morumbi, como já ganhou título no Morumbi, ganhou título no Pacaembu, no Maracanã, título, né, ganhou título no Maracanã. Não... É o mesmo papo do Atlético Mineiro com o Horto. É. Ah, mas lá só ganha, aí os Mineirão não dá. Aí os caras têm um baita de um estádio que pode aí botar... Aí tá perdendo dinheiro. Botar 80 mil, não, vamos botar 20 porque tem a mística. É. Para, pô, você tá louco. Muito bem, estamos aqui ao vivo, direto do Extra, na Anhanguera, ao lado da ponte Anhanguera, na Avenida Samuel Clabin, 193. Esse é o Estádio 97 ao vivo daqui, também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigo, você tá pensando em trocar de carro? É bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? Use sim, preste atenção ao atravessar a rua. Estádio 97 da Energia 97 FM também tem oferecimento de HDI Seguros. Você está estacionado, né? De repente você parou aí no estacionamento aí fora. Tua mulher foi fazer compra, né, Dudu? Você tá esperando ali, né? Hã? Às vezes você está esperando sua mulher. Às vezes está esperando lá. Aí um cara, às vezes alguém chega na tua traseira e bate na tua pancada na traseira. Uma vaga, não vem e bate. Não vem e bate. Você olha pra trás, quem que bateu? Quem? Ivete Sangalo. Nossa, velho. Ivetinha. Esse eu beijo. Bata de novo, Ivetinha. Ei, RG, você queria tomar umas tapas na bunda da Ivete? Eu que. Você queria? Pô, é mesmo? Todo prazer. Ela podia fazer tudo com você? Tudo. Ivetinha? Ivetinha? Você viu o quase tudo. Ivetinha podia fazer quase tudo. Mas fica tranquilo. A Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Agora é hora da gente bater um papo com a galera que veio assistir aqui o Estádio 97. Vamos conversar com o pessoal que tá aqui. Ó, todo mundo, aê. Todas as torcidas juntas aí. Aê! Boa, muita gente. Legal demais, boa. Legal demais. E você vai, essa boa. Moça aqui vai comer o salgadinho sozinha? Você não vai oferecer um salgadinho? Ah, tá todo mundo olhando aqui, ela não ofereceu pra ninguém. É. Faz favor. Ué. Porra, RG, que isso? Pô, vem cá, puta, que aqui, pidão, vai. Meu. Fala com ela. O negócio... Deixa ela falar aqui. Nossa, RG, pera aí, RG, tá perto da câmera. Dá a volta. Por favor, moça, dê a volta. Dá a volta aqui. Qual o seu nome? Carol. Carol, bonita você, hein, Carol? O óculos também. Tá com o namorado, com o noivo? Namorado. É. Ô, RG, pode dar pedrada no carro. Converteu uma alma. Você é palmeirense? Esse cara tem um agora tem sim. Um espaço no céu garantido, velho. Você torcia pra quem? Pro Corinthians. Nossa, velho. Converti uma alma, Domênico. Oh, esse rapaz mereceria um prêmio da rádio, é isso? É, um prêmio. É o seguinte, eu tô tentando ligar já faz vários dias, porque eu quero ir pra torcida do Estádio 97. Ajuda ela aí, Domênico. Ela jogo, ela quer festa. Ela comemorar, Domênico. Domênico, a verdade é uma só. O regulamento aí permite, eu não sei como é que funciona hoje. Não, hoje a gente não tem as vagas aqui. Não tem hoje. Não, mas é sério, porque o acordo prevê apenas as ligações telefônicas, desculpa, é sério. E quanto tempo você namora com o porco? Que porco, o quê? Dois anos e meio. Quanto? Dois anos e meio que ele me enrola. E você vai ficar com ela no chiqueirinho não dois anos, enrolar. Até quando? Eu sou fã do Mano e eu vou chegar nos 10 anos. Olha, aí. Já era, hein, velho? Mudou de time. Carol, deixa eu te falar. Mudou de time pra casar. O Corinthians tá ficando mais legal. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Olha a interesseira, mudou de time pra casar, velho. Peraí, Mota, o negócio é o seguinte: hoje a mulherada tá muito precipitada, cara. O pessoal tá muito precoce. Isso aí, mano. Velho, dois anos é como se você tivesse pegado o WhatsApp ontem. Não tem nem dar moral, velho. Não dá nem moral, velho. Como assim? Imagina, depois de 10. Pra conhecer alguém, você precisa. ter um relacionamento 10 anos com essa pessoa. Você vai deixar o seu namorado ter conselho com o Mano? Mas é verdade, ô Domênico, por exemplo. É, não, ele nunca. Não vai ouvir nada do Mano. Ó, e 10 anos. E 10 anos. Não tem que ouvir 10 anos. Não. Ó, 10 anos. Isso se você conviver pelo menos 4 dias inteiros durante a semana. É igual piloto com hora de voo, Domênico. Ah, cara. Entendi. Lógico, velho. Ah, entendi. Pô, não é assim, porque mulher muda, velho. Como se fosse um Pokémon, velho. Depois que você casa, você sabe disso. Você sabe disso, velho. Mano, ele não vai. Namorando, velho. É assim. Ô, mano, ai, Benê. Toma aqui com sua comidinha. Depois que casa, velho, ela abre uma boca de alligator, assim, ó, cozinha você. Você tá ligado, Domênico? Muda. Ó, mano. Boca de alligator. Inclusive, olha, eu vou falar uma coisa aqui, ô, Domênico. Ele fala um monte de besteira. Vale. Ó, o Mano fala besteira que não acaba mais, mas ele falou a verdade agora. Mas, ó, e uma menina que confirmou. O que teu marido fala? Olha, eu sou a Clarissa. Eu sou. Namorei 9 anos. Tô casada há 1 mês e meio. E meu marido falou que nunca me transformei tanto como nesse mês. Tá, tá vendo? Ai, ai, ai, ai. Tô falando, mano. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pros meus amigos da Quatá, que estão todos ouvindo, que a gente trabalha aqui pertinho. Boa, legal, obrigado. Aí, um abraço pra todo mundo. Ô, meu Deus. Há um ditado que diz: você conhece a sua noiva quando você casa e a sua esposa quando você separa. É verdade, Sombra. E eu não tô mentindo, não. Você acha que eu não gostaria de estar casado já? Olha os caras jogando contra o Mano. Vocês já ouviram a... Você tem que me defender. Fazer? Tô sozinho aqui, não dá pra falar nada. Vocês já ouviram a definição, a melhor definição do mundo para o termo esposa? Não. É aquela pessoa que vai estar do seu lado pra resolver todos os problemas da sua vida que você não teria se fosse solteiro. É, exatamente isso aí. Não, mas eu vou casar. Hoje acaba namoro aqui, viu? Hoje já era. Não, mano. Gente, ô, Domênico, perdeu uma palmeirense. Puta, já era. Mas quer mandar um abraço, cara? Eu vou falar um negócio pra você. Quando a gente faz programa assim com o pessoal, com audiência assim, Domênico. Sei. É, geralmente a gente vê casal de namorado pedindo em noivado, namoro. Pois já é, né? Até lá no resort. No resort. Casamento. Casamento. Não, hoje nós vamos ver hoje nós vamos ver o divórcio aqui, hoje vai ter separação. Não entrega, Carol, tô programado já pro resort. A Carol vai mandar abraço, inclusive, pro namorado dela. Vai, Carol. Eu vou mandar... Olá, toma! Eu vou embora, vou largar ele aqui. Vai embora a pé. Ixi, Maria, velho. Separação 97. Não, mas separação, não, 97. Ó, o homem, ele não precisa de uma esposa. Pra falar a verdade, o homem precisa de uma home care. Porque quando o cara começar a ficar idoso, que ele tiver alguns cuidados, velho, tem que tomar remédio na hora certa. Não pode falar isso, não. Não esquece dessas coisas, Domênico. Se a mulher estiver do lado, o cara tá ferrado, ele morre, porque ele esqueceu de tomar o remédio. Sensacional. Meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97 ao vivo. Obrigado, aqui direto do ESO. Peraí, nós avacalhamos a menina, a vida dela, e vocês ainda ficaram com o salgadinho dela? Sim, ela trouxe pra nós. Foi uma doação. E vocês destruindo o namoro dela. Que beleza. Nós mostramos a verdade pra ela. Ó. Que legal. Ô, Mota, vamos conversar com essa moça que quer bater uma foto com o Dodô. Sim, e é uma coisa muito especial. Você tava onde até agora há pouco? Fala pra mim. Tava no hospital internada. É mesmo? Acabei de tirar... Você não fugiu do hospital, né? Não, ele me liberou. Ainda tomei a grossa. Tá liberada? Tô. Tá bom. Eu fui tirar a vesícula. Ah, que legal. Mas tá tudo bem agora. E ela tá te entrevistando agora do teu lado, a vesícula. E por que você veio aqui? Porque eu adoro, Domênico. Dou muita risada. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas você não pode rir. Vai abrir os pontos. É, então, não posso. Não vou fazer você rir. Não vou fazer você rir. Você foi tirar... Então me explica. Eu preciso tirar a minha também. Você internou hoje? Já tá hoje aqui? Já. É rapidinho assim? Hoje cedo, 6:30 da manhã. E quanto é pra tirar a vesícula, cara? Marquinhos, sobreluco. Ah, é? Pô, você é um doente, velho. Sobreluco, velho. Você é um doente, velho. Sobre já fiz uma consulta aqui, velho. Se bobear, ele tira fazendo o programa. Eu comecei a escutar a rádio agora vindo e eu fiquei sabendo que vocês estavam aqui. Eu queria ver o Domênico. Legal. Se o Palmeiras e roxo, nós vamos ser campeão. Vamos, com certeza. Vem com seu nome, fala seu nome. Meu marido é São Paulino. Ih, rapaz. E aí, Tricolor, feliz hoje? Ela tá brisada, hein? Opa, Rogério, agora vamos ver, né? Tô na expectativa aí. Vai lá, Dodô, pra ela não poder andar muito. Ela não pode cara, é lógico, é tudo uma incerteza, mas eu tô feliz. Eu também tô muito feliz. Pior do que os técnicos que já passaram por lá, não é? Ricardo Gomes e tantos outros. Eu não sei se eu tô certo em estar feliz, mas eu tô feliz. Também. Pensando racionalmente, talvez as pessoas tenham argumentos melhores sobre ter um técnico mais experiente, né? Porque ele não tem experiência ainda na direção de um time de futebol. Mas não posso ver, meu lado, o torcedor tá feliz, vai fazer o quê? E a esperança também é limpa que vai ver, né? Porque é verdade. Colocar o Rogério lá, Ó, e... fica tranquilo, é inofensivo. Obrigado. Opa, opa. Fica bem, fica... Ah, esquece, fica só... Deixa eu tirar foto. Aí não agora. Rola nada, não rola nada. A menina fugiu do hospital tirar foto com o Domênico. O Domênico é um puta palma. Aí, com o Mano ele não gostou lá. Aí, com o Mano ele não quer, porque diz que o Mano é... Né? É, você ó, o tarado é o Domênico, mas o demais, perigoso cara. É o Mano. Eu preciso tirar a vesícula. Mas você pergunta pra mim, né? Pô, como é que foi doer? Eu não perguntei se doeu, porque provavelmente ela fez uma cirurgia com anestesia. Ela fez espírita. Com anestesia, né? Dá o boné pra moça. Dá abraço, boné. Viu? Obrigado, viu? Bom, obrigado. Obrigado, gente. É campeão obrigado de tudo mesmo. Valeu, obrigado, valeu. Viu? Palmeiras que vai ser campeão de tudo. E nunca mais vou escutar a frase, Palmeiras não tem mundial. Aê, eu chupa seus trouxas. Não, mas ainda não tem. Oi, morreu hoje o cara do fax, né? Morreu o cara morreu. Do fax. O cara do fax morreu? Morreu, mano. É, o Palmeiras tá de fax, luto. Morreu, fax, que fax, caraca. O cara que inventou o fax. Ele tinha 100 anos. Vai ter um minuto de silêncio domingo. Vai ganhar um boost no Palmeiras? É. Vai ter. Do lado do Oberdão, vou pôr um boost. Tem um fax. Esse é o Estádio 97 ao vivo do Extra. Olha, pessoal, fica esperto hoje, a partir das 10 horas aqui no Extra, vai rolar Black Friday, hein? Oh, Black Friday! Nas lojas Extra vai rolar a Black Friday. Então, ó, 10 horas, tô vendo aqui, tem de oferta aqui, eu já tô vendo, bacana demais. 8 vezes sem juros, ó, bacana, hein? Ó lá. Um monte de coisa, Pedro. Bazar, ó, bazar, tá vendo ali, Domênico? Bazar em até 8 vezes sem juros no cartão Extra e até 4 vezes sem juros nos demais cartões. Ah, legal, hein? Tá vendo? Oh, logo mais, a partir das 10 da noite. Lavadoras. Bacana. Vou ficar aqui já. É, direto, legal. Muito bacana. É isso aí. Quem mais tá aí? Vamos lá. Conversar com a galera. Nome? Everton. Torce pra quem? Coringão. Boa, isso aí. Tio Katz, ó. É isso por quê? Aí. É, bicampeão mundial, ó. Que? É o mundial de 51 do Palmeiras, hein? Uma é vaia pro cidadão aí. Tá de brincadeira, pô. Manda pra aquele lugar, velho. Que boa, isso? Tá no ar. Não pode falar palavrão. Tá. Já era, tem mundial e tem estádio agora. Fala aí, mano. Daquele jeito, irmão. O próximo jogo do Corinthians é com o Atlético Paranaense, que não tem um bom retrospecto. É, o Corinthians ele ainda tem a possibilidade de ingressar pro G6 aqui, dependendo dele próprio, porque o confronto é direto. O Corinthians tá com 54 pontos, o Atlético Paranaense com 55. Fecha depois com quem, mano? O Corinthians ele pega o último jogo, Domênico Gato, fora de casa contra o Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, né? O Cruzeiro isso. Já não almeja mais porcaria nenhuma. É, o Cruzeiro não briga por mais nada, mas ele almeja ganhar do Inter. E o Atlético Paranaense pega o Flamengo. Flamengo acho, em né? Casa. É, vai dar. Aí, o Corinthians, acha? Sem dúvida, vai passar pelo Atlético, vai garantir aí essa sexta vaga. E aí vai ter a sétima, se o Grêmio for campeão também, né? Porque o Grêmio fica. Se o Grêmio não morrer na praia, no ramelar. Mas tá liberado. Agora, tá louco. Que QI de chinelo tem aquele Pedro Rocha, hein? Ah, não, você viu o jogo? Pelo amor de Deus. Imagina. Que chegue o cara. Olha o que o juiz fez. Eu acho que não merecia ser expulso, hein? O cara fez o gol. E os jogadores, você viu, o Galvão tava falando... Fez os dois gols dele? Fez os dois, mas nenhum dos gols. O Galvão falou, o repórter da Globo falando lá, o jogador, não tira a camisa, não tira a camisa, o cara foi lá, tirou. É, não tira que você vai tomar amarelo. Os reservas, né, pediram... Aí tem amarelo, aí foi lá... Já tinha amarelo? Não, peraí. O Posto assim, tá ele tomou o amarelo porque tirou a camisa. Então tomou amarelo. Só que a falta que ele fez não era pra amarelo. Você tá de brincadeira. Peraí, gente. O cara ia entrar na área. Deixa eu falar uma coisa. Vocês viram a falta que fizeram no Douglas no começo do jogo? A questão não é essa. Os caras quase arrancaram a perna dele. A questão não é olho por olho, dente por dente. A questão é aquela. Você não vai fazer justiça assim. Ah, aquela não foi, essa não pode ser. Aquela foi? Foi. Ô, Sombra. Você achou que foi pra amarelo a falta? Foi. Aquele bom, lance lá do Pedro Rocha. Foi de graça. Não, amarelo da camisa foi de graça. São duas coisas distintas. Lá, vamos começar pelo segundo amarelo. Com relação ao critério adotado durante a partida, Sombra, o árbitro foi muito rigoroso, porque outras faltas mais pesadas ele não deu cartão amarelo. Já vamos partir desse princípio. Mas isso é uma outra história. Aí que tá. Já parte desse princípio. Ele não adotou o mesmo critério. Segundo, ele foi no grito. Ele foi no grito porque os jogadores do Atlético Mineiro, ele não ia dar o cartão. É, ele foi na direção do jogador do Grêmio, porque se ele tem a intenção de dar o segundo amarelo e expulsar consequentemente, ele já vai correndo pro lance com a mão no bolso. Ele não fez isso em nenhum momento. Ele pôs a mão no bolso quando ele foi pressionado pelos jogadores do Atlético Mineiro. Primeiro cartão, na boa. Sombra, tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. O bom senso, ele tem que estar acima da lei, cara. Ele tem que estar acima da regra. Mas a regra tem que dar. Mas não é, Sombra, não é. Cara, a gente não pode punir com cartão amarelo um lance de comemoração. Um lance em que o moleque tava deitando na partida, mas isso é outra feliz, história, mano. Extravasando, mas é que tá, Sombra. O árbitro tem que fingir que não vê esse tipo de coisa. Não. É um absurdo. Não, se ele não fizer isso, aí o juiz é que tem que ser suspenso. Se isso é um absurdo, é. É, senão descamba, né? Mas você não pode falar assim, eu vou fazer de conta. Tá achando que aquilo ali é Congresso Nacional agora? A questão não é essa, Sombra. Tem coisas aí que Escamba. o bom senso, por exemplo, a menininha que ia entrar no estádio lá com o rosto pintado, tá certo? Mas é diferente. A lei, aí. não é. A lei manda não entrar. O bom senso reza que tem que entrar. Não, não é que é uma lei. Ué, como não, não é uma lei. Não é lei. É uma determinação. É uma determinação. Ué, não é uma lei. Pronto. Não tem lá na Constituição. Não entrarás de cabeça pintada. Da mesma forma que não tem na regra falando que é proibido tirar a camisa. Isso é uma determinação. É uma determinação. Simples. E o cara tem que cumprir a determinação. O que tem que acontecer é tirar a determinação. É outra história. É um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo. E o Corinthians, né, pro ano que vem? Qual é a sua expectativa? O próprio corintiano faz xi, mano. A gente não tem. Calma aí. Você tá com medo de desenvolver o estádio? Não, lógico que não. Aquilo ali é um império, mano. Coral de xi, aquilo ali é um legado. Aquilo ali é um legado. Ó, oh, e outra coisa, a gente não tem um Paulo Nobre, mas vai ter que se virar chupa, com o que tem. Não tem chupa. Vocês têm o Paulo Pobre. Vai ter que devolver, vai ter que devolver a grana. Você vai ter que devolver o estádio? Não, a grana do Palmeiras. A grana do Paulo Nobre que tá pagando lá. Você acha que vai de graça isso aí? Ó, o barato é o seguinte, mano. Na hora de virar o ano aí, mano, na hora do Réveillon, mano, tem que pular sete ondas e pedir jogador, velho. É. Lógico que é. É isso, mano. Chegará, velho. O bagulho é louco. Mas, quantas ondas, mano? Você quer mandar alguma mensagem pro presidente do Corinthians? O Mano tem contato direto via WhatsApp. O Mano é como se fosse um espírito. Ó, a prova de que ele tá falando, só em cima do que o Mano falou dos pulinhos na água, eles já abandonaram o São Jorge, Mota. Agora o negócio deles é Iemanjá. Já virou, né? Não, fala pra ele falar ao vivo aí a segunda mensagem que o Mano não pôde falar. Não, não tem ouvir, não dá pra falar. Porque não, tem muitas palavras de baixo calão contra a nossa pessoa. E pode pular sete ondinhas, só não pode cair na radial, hein? Pode ser lá em Santos, lá também. Entendeu? Lá. Só não pode cair na radial, senão atropela você. Você teme o ano que vem cair? De novo? Não, cair jamais. Cala a boca. Jamais não, já caiu. Já caiu. Cair duas vezes é o Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio. Acontece. Não. Vem de outra, vou te falar, velho. Vou te falar, a galera trata com desdém a Série B. Véi, primeiro, o verdadeiro guerreiro tem orgulho da sua cicatriz. Isso mesmo. Já começa por aí. Isso aí é uma bichona, hein? E digo mais, Motinha, o bagulho é o seguinte, atenção, Inter. Viado é o pai de vocês. Viado é o pai de vocês. Juiz, pai não! Segunda coisa, viu, amigão? O negócio é o seguinte, mano. É igual a Praia Grande. Ninguém quer ir, mas quando tá lá se diverte. Acho que é. Manda seu abraço aí, vamos lá. Ô, mano, mas peraí. O Vasco não tá se divertindo aí, não. Tá sofrendo, velho. O Vasco tá odiando, tá na Praia Grande. É porque é Copacabana, lá é melhor. É que o Vasco não foi passar o final de semana, o Vasco foi morar lá. É verdade. Seu abraço. Falar em abraço, vou mandar um abraço pro meu amigo Renan, meu parceiro aí de futebol. É. E mandar um chupa pro meu amigo Samuel, que é vascaíno, ficar na Série B mais um ano. Chupa, Samuca! Vai não, meu Deus, hein? Legal. Estamos aqui no Extra, fazendo hoje um estádio 97 especial de Black Friday, logo mais às 10 da noite. Vai começar a Black Friday do Extra, estádio 97 da Energia 97. Lembrando, no dia 5 de dezembro estaremos fazendo o estádio 97 ao vivo no Banco Honda Hall, tá? Então amanhã, quando nós estivermos de volta em estúdio... O próximo que for entrevistado aqui, eu vou dar um par de ingressos pra ir no Banco Honda Hall. Olha aí, ó. O cara ganhou aí, ó. Já escolhi aqui. Então você vai ganhar um par de ingressos pra ir no Banco Honda Hall dia 5 de dezembro, tá bom? Beleza, obrigado. Bacana? Obrigado. Comida, bebida, participar do programa. Olha que legal. Maravilha, cara. Bacana? Depois você conversa aí com o Bá pra ver como que você vai retirar o seu... Não dê dinheiro pra ele. Não dê. Se ele pedir dinheiro... Ele vai falar que é simbólico, mas você fala que não é. Não vai rolar dinheiro. Ele vai falar que é simbólico, que é, sabe? Pra ajudar uma instituição. Caixinha de Natal. É. Beleza, brigadão mesmo. E que time você torce? Seu nome é... Bruno. Meu nome é Bruno. Torço Palmeiras. Ah, é nóis. É nóis, Dudu. Nóis, sempre. E aí, qual a expectativa? Tá nervoso demais? Como é que tá essa semana, assim, pré-título? Cara, semana não passa, tô esperando. Tô pensando, hoje já é sexta. Ah não, ainda é quinta. Só quero que chegue logo domingão e vamos ver, né? Se Deus quiser, vamos gritar campeão, chegando, né, não, Dudu? Tá chegando a hora. Já foi, né, Deus meu quiser. Amigo? Essa aí não, já não, foi, ainda né? não foi. Ah, não foi. Eu tô sossegado que eu descobri que a gente vai pra Libertadores, então tá sossegado. Porque campeão ainda não é nada, não. É verdade. Então vamos lá. Mas, cara, pra mim, o Palmeiras já é campeão. Antes do Domênico falar, que o Domênico fica nessa humildade tonta aqui. Já é campeão. Já é. O Domênico fala? Mas. Não. Pra não? Mim. Pra eles que não. Não. Mas, se por um acaso cai um cometa e o Palmeiras perde da Chapecoense e o Santos ganha, você acha que o último jogo vai ser uma neura infernal? Vai ser uma neura infernal pros dois lados, acho, né? Acho que vai. Pro Palmeiras e pro Vitória. Porque assim, o Palmeiras tem a chance de ganhar com um empate só, Sombra, e se perder e os caras ganharem lá, aí... Meu, é cruel, né? Que o Palmeiras nunca teve tão perto de ser campeão. Numa e de repente numa situação dessas... Exatamente. Você que é muito difícil. Verdade. Poucas vezes já aconteceu na história, na década de 30 já aconteceu algo semelhante. Eu não lembro qual time foi a vítima. Uhum. Mas pode acontecer. Não, pode, Domênico, mas você imagina uma neura. Por isso que a gente fala que ainda não é, falta um ponto. Mas, Domênico, ponto é um mas já ponto. É, Domênico. O Palmeiras não, foi campeão ontem, Domênico. Não. Com a classificação da Chapecoense para a final do Sul-Americana. Muito pelo contrário. Chapecoense vem toda a reserva. Palmeiras foi campeão ontem. É certeza já isso? O Chapecoense não tem time reserva. A Chapecoense, Dodô, vai guardar todos os caras pra final da Sul-Americana. Chapecoense não tá fazendo isso não, hein? Mas a Chapecoense tá 3 pontos do G6. Mas, gente, é o título histórico dos caras. Os caras nunca ganharam um título. Ô, Vieira, a Chapecoense não tá usando reserva não. Eles estão jogando bola. Não tem reserva não, hein? Chegou a nossa Mariette. Eu? Bela recepção, hein, Virginia? Gostou, né? Alô, alô, obrigado pelo carinho. Natal. Isso. Olha, cadê? Não é macho? Xinga aí de novo. Ovelha, viado! Ovelha, viado! Sensacional, sensacional. Xingaram. Ô, Benjamin. Benjamin, se foi, faz-se importante você esclarecer esse negócio de que agora nós temos técnico. Que porra é essa? Agora temos treinador. Que é isso, que Benjamin? Você tá marcando de vez? Cadê Cláudio Mota? Eu tô aqui, eu tô. A farsa. Por quê? Porque quando eu falei há 6 meses atrás, Sombra, em junho, falei, Rogério Ceni será o treinador de São Paulo em janeiro. É verdade. Este cidadão... Mas você tá desviando o foco. Este cidadão... Por que você anunciou hoje? Agora temos treinador. Nós não. Você falou nós, temos treinador. Nós não, quando você... Não, quando você tá... Não, quando eu tô entrevistando alguém e falando de alguém, você fala assim com a outra pessoa, nós... Nada demais. Falou. Agora, em junho, eu falei que o Rogério Ceni seria o treinador de São Paulo. O Sr. Mota desdenhou da minha informação. Falou que era. Achava um absurdo. Falou que era um absurdo. Xingou, criticou. Não, falou que era xingou. Que era viagem da minha cabeça. Você xingou, velho. Falou. Eu lembro. Foi ou não foi? Não. Falou que era viagem da minha cabeça. E tá aí agora. Ó, ele falou que era a viagem da cabeça do Benjamin, ainda falou, ah, você tá querendo pôr emprego pros teus amiguinhos, não sei o que, o Rogério é teu amigo. Aí, aposto que ele elogiou agora, ele elogiou já, não? Já. Você falou que o mito... O mito vai salvar a gente. E o Benja, chorou. Uma vaia pro Mota. Ah, tá fraco. Uma vaia pro Mota. Ó, vieram levar o Mota aí. Mas vamos terminar aqui com o Bruno... Tchau. Palmeirense. Valeu, pessoal. Obrigado. Dodô, é nóis esse ano, Dodô. Nóis. É nóis. Passa, palestra. Passa, quero nóis. Um abraço, mandar um abraço pro pessoal da Komatsu aí. Mandar um eu te amo aí pra minha esposa, que ela Komatsu? Tá grávida. Komatsu. O que faz a Komatsu? É, vende tratores. Tratores. Aqui, ó, o Mota pegando na minha bunda aqui, ó. Ó, o Mota, velho. Já vai levar pra casa. Você vai ganhar 2 pares de ingresso e o Mota vai ganhar você, velho. Falou, tchau. Sempre fabrica obrigado, trator. Obrigado, tá, Ju. Valeu, velhinho. Esse estádio 97 é oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar agora de Fricô. Olha só, amigos, tem um recado para dar para vocês. O Fricô chegou para resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricou para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br, e pode comprar que funciona, é Fricô! É Fricô, Narigudo! Estamos aqui no Extra, venha participar do Estádio 97, Extra Anhanguera, Avenida Samuel Clabin, 193. Ô mano, tem alguma informação aí? Porque você é o cara que cata as informações aí quando a gente faz as externas. Pera aí, deixa eu abrir teu microfone, obrigado. Valeu. Tem sim, Sombra. Ah. Lembra aquele incidente, cara, que um torcedor do Cruzeiro acabou morrendo no Mineirão? Lembro. Que dizem que ele foi espancado. Sim. Mas também dizem que era um cara mais complicado, né? Não, tudo bem, até era, Sombra, mas a alegação aqui da polícia, cara, é um tanto quanto complicada. A polícia concluiu, Sombra, que esse torcedor do Cruzeiro, ele morreu após uma descarga elétrica, cara. Ele teria encostado numa tomada 220 e sofrido uma morte, velho. Como assim? É complicado. Na briga ele chegou e enfiou a língua na tomada. A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que Eros, que é o nome do torcedor ali, de 37 anos, morreu devido a um choque elétrico em uma tomada 220 volts. Nossa! Durante a partida entre o Cruzeiro e o Grêmio lá no Mineirão naquele dia 26 de outubro. Cara, é complicado, hein, velho? O cara tinha costelas quebradas, por mais que ele tivesse talvez tentando pular de um setor pro outro, ele tava errado de fato, mas isso não pode passar dessa forma, hein? Isso não pode passar dessa forma. Meu Deus, é complicado, né? Daqui, que loucura. E aparentemente, no começo, mano, os caras estavam falando que ele tinha sofrido um ataque cardíaco porque ficou nervoso durante o jogo. É. Não foi nada disso, né? Graças a Deus conseguiram provar, né, velho? Então, e a alegação aqui, Sombra, é que durante aquele empurra-empurra com segurança, o tal do Eros aí, o torcedor, ele acabou esbarrando em uma lanterna, cara, que carregava, tá certo? Uma tomada 220 ali. Acabou tomando choque por causa dessa lanterna, velho. Nossa, velho. Mas o cara tinha um monte de costela quebrada. Então, aí que tá. É por isso que eu tô contestando aqui a alegação da Polícia Civil de Minas. Mas o cara esbarrar em uma lanterna aí que carregava, sei lá, tava dando uma carregada pra algum segurança talvez usar depois ali no estádio. O cara bater numa lanterna que tava na tomada 220, o cara morreu por causa de uma lanterna. Ele encostou na lanterna, a lanterna explodiu, quebrou a costela dele, pode ter sido isso. Parece aqueles filmes premonição, né? É. Brincadeira. Pois é, a alegação é essa, é que ele teria esbarrado na lanterna que tava carregando na parede ali, o que acabou ocasionando o choque, e ele teve 6 paradas cardíacas antes de morrer. Caramba. Ô, velho, o Elano se aposenta e vira auxiliar técnico. Ah, esse é mais um que vai ficar lá dentro. Não, mas ele já tá fazendo estágio, mas ele já, né? Ele já tá praticamente trabalhando com. E entre os artilheiros, a melhor média de gols é de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Melhor média de gols. É verdade. Vocês acharam que pode adiantar em alguma coisa a demissão do Marcelo Oliveira no Galo? Eu acho que só agrava a crise, o Sombra. Depois da apresentação do Galo ontem, só restava essa, né, cara? Não tinha outra solução. Ah, eu não acho, cara. Você mandar... acha que é melhor? Ah, eu acho que não tinha que mandar. Você vai mandar o cara embora? Não, então, exatamente. Falta não tinha que ter mandado. Um jogo pra uma final de campeonato. Ô, Sombra. Vai trazer quem? O Lisca doido mineiro? Ô, Sombra. Concordo, hein? Vamos fazer uma enquete aqui também? Quem acha que o Neymar vai ser preso? Quê? Isso, mano. Como assim, mano? Eu duvido. Ele tá sendo denunciado lá na Espanha. Eu duvido. Mas não necessariamente, se ele pagar a multa, aí lá transforma, entendeu, mano? Não, aí não vai ser preso. Vão converter. Converte em multa. Ou converter em abraços. Converter em multa, serviços comunitários. Selfies, né? Visita de crianças carentes. Tudo, idosos. Tudo menos cadeia, velho. É verdade. Estádio 97 ao vivo aqui do Extra. No oferecimento também de Buscapé. Meu amigo, Black Friday. No ao vivo, Buscapé. Acesse e aproveite, porque já vai começar. Estádio 97 ao vivo aqui do Extra. Estamos aqui no Extra Anhanguera. Motinha, quem tá aí contigo? Sim. Olá. Olá, Motinha. Olá a todos. Luiz Fernando. Oi. Santista, RG. Olá, Luiz. Santos aí. Isso aí, Luizão. Pra falar. E aí, velho? Vai dar pro Santos ou não? Sou santista roxo, mas a gente tem que ser realista. Eu acho que o Santos andou cometendo uns erros bobos aí, não no primeiro turno, mas agora também no segundo, empate contra o Grêmio, um jogo ganho na Vila e empatou. Então eu acho que agora, é, inevitavelmente, eu acho que o título está na mão do Palmeiras. Quase 15 pontos para time médio e pequeno, não dá para considerar agora, ficar chorando agora. Sim, sim. Acho que por mais torcedor que a gente seja, a gente tem que ser realista. Mas é lógico que eu quero que dê uma azedadinha, que a Chapecoense ganhe do Palmeiras, o Santos ganhe do Flamengo. Pra uma emoçãozinha no final. Uma emoçãozinha pra não ficar tão fácil como o Domênico falou que... Mas não tá nada fácil não, filho. Ah, não. Aí. Quase nada, Domênico. Nada fácil. Falta não. Um ponto contra a Chapecoense em casa. Mas não é fácil não. Pergunta pro Palmeirense se não sofreu. Ó, eu concordo com o Domênico também que a Chapecoense não tem time reserva, né? Não tem. A Chapecoense é um time reserva que foi montado e tá chegando. Meu, o Palmeiras jogando com vontade ali ganha de 3-0, cara. Tem que entender que a Chapecoense tá vivendo um baita do momento pra eles. Tudo é festa, tudo é alegria. Os caras não estão sentindo cansaço, os caras não estão sentindo porra nenhuma. Sim. Os caras estão voando, velho. Mas é essa garra, RG, que eu acho que às vezes falta nos times grandes. Sim. Com salários que a gente sabe que jogador como um Lucas Lima, por exemplo, ganha. A folha salarial é da Chapecoense inteira. É verdade. E falta dedicação em alguns jogos. Eu concordo, é inadmissível. O Santos não pode perder ponto para Figueirense e não pode perder ponto para o América. Para o América Mineiro. Desculpa, não pode. Não a pode. Gente comentou lá. O time que quer ser campeão, time grande, quer ser, não pode. Não tem esse direito. Né? Não tem. O problema do Santos é que ele perdeu para time pequeno no Campeonato Brasileiro. Você troca pontos contra times grandes, né? Os times grandes e tal, de São Paulo, de Minas, do Sul. Só que quando você pega time pequeno, você tem que ganhar. Pra, no final, fazer de pé. Veja bem, se o Santos tivesse vencido o América lá, ele estava junto com o Palmeiras, estava 3 pontos. Estava aberto o campeonato. É um jogo, não é todos. Um. Entendeu como é que funciona? Veja bem, tumultuando aqui, mano. Pra variar, né? Não, fazendo uma selfie coletiva. É. Ó, e tem mais, né? Você acha que o Lucas Lima chegou uma hora que ele parou, né, velho? O que aconteceu com ele? Parou. Eu acho que não só o Lucas Lima. Eu acho que Thiago Maia, voltando da seleção, não rendeu mais. Eu acho que o Zeca também não evoluiu. Mas eu acho que, assim, de modo geral, o time do Santos, eu acho que tá um time bacana. Eu acho que precisa de algumas peças interessantes pro ano que vem. Muito melhor do que foi, né? Acho que, assim, a zaga do Santos, infelizmente, eu acho que é um dos principais problemas. Perdemos o Luiz Gustavo, Gustavo Henrique. Luiz Felipe, que tava... Promissores, mas que ainda não consagrados, né? É verdade. Acho que não dá pra confiar totalmente neles. Acho que o Santos também andou tomando muitos gols aos 44, ganhos que empatou de bobeira. É, eu acho que fica aí uma boa perspectiva para 2017, né? Santos será o único time o ano que vem que poderá ser tetracampeão na Libertadores, né? Então isso é muito importante também. Sim. Né? Poderá ser. Então é isso aí. Ok, manda seu abraço. Olha, eu quero mandar um abraço... um amigão meu, Bruno, meu pai, Vanildo, namorada Graziella, toda a minha família e o pessoal aqui do Estádio 97. Eu saí do serviço, fiz questão de... O que você faz? O que você faz? Bancário. Bancário. Quero mandar uma galera pro pessoal do banco, posso falar o nome lá? Fala. O Itaú BBA, galera lá que tá assistindo lá. E é isso, parabenizar vocês aí pelo trabalho. Muito bom, muito engraçado. Todos os dias não perco o programa de vocês aí. Legal, valeu. Obrigado, velho. Together, velho. Estamos aqui ao vivo, direto do Extra. Fala, Bá, o que você está falando aí? Deixa eu ver. No próximo, chama o Extra, Benja ao vivo. Ah, então agora próximo, Benja ao vivo, chama o Extra. Tá. Uma salva de palmas para o Extra. Boa. Já mais forte, eles estão proporcionando na... Mas olha só, Black Friday de verdade é uma vez no ano e só no Extra, hein? E você vai se impressionar com as ofertas espetaculares que preparamos esse ano. Vem aqui pro Extra Anhanguera, onde a gente tá lotado. Avenida Samuel Clabin, 193. E comprove as melhores ofertas da Black Friday. Ah, e para você aproveitar ainda mais, todo eletro em 20 vezes sem juros. Tá certo isso aqui? 20 vezes sem juros? Pô, eu vou lá comprar. Tá certo mesmo, então? 20 vezes sem juros no cartão Extra. Depois não me faz dar problema aqui que eu anuncio. É, tem tudo isso? Tudo isso. 20 vezes sem juros no cartão Extra. Pô, eu vou comprar. E olha, e 10 vezes sem juros nos demais cartões, hein? E olha só algumas ofertas que teremos hoje a partir das 22 horas aqui no Extra Anhanguera. Olha aí, mano, você que curte aí pro teu churrasco. Sim. Linguiça suína perdigão a granel por R$ 5,98 o quilo. Tá 99, barato. R$ 5,99 o quilo. Boa. Aí, RG, essa aqui é pra você. Cerveja Skol lata. Vou levar. 269 ml. Leve 3 e pague 2. Vou levar, sim. Claro. A unidade sai por apenas R$ 1,66. Aí sim. Agora, essa aqui é para Domênico Gato. Eu pediria, antes de eu falar, uma salva de palmas pro Domênico. Ó. Muito obrigado. Que é? Porque o Domênico será pai de novo. Então, todas as fraldas, palmas pro Domênico! Parabéns, Domênico! Todas as fraldas infantis com 50% de desconto. Palmas pro Dodô! Aê! Parabéns, Dodô! É isso aí. Quem achava que nesse mato também não saia mais coelho, hein? É, Dodô. Olha só, a TV, essa também é pro Domênico, porque mais um filho. Dodô, TV Smart, LED, a partir de R$ 999. Precisamos comprar a TV pro Dodô, né? É. Palmas pro Dodô! Ou em 20 parcelas de R$ 49,95 sem juros no cartão. Hotel. Hotel. Televisão, uma TV Smart LED, 32 polegadas, a partir de R$ 999, já é um baita preço. 20 vezes de R$ 49,95. E 5 sem juros, é isso no cartão Extra? Não, e o principal, não sei se todo mundo percebeu, mas é a TV acessa a internet. Então é uma ótima TV, 32 polegadas, por menos de R$ 1.000. Não dá pra perder. Tá louco, rapaz, barato demais. É a partir das 10 hoje, né? Pô, eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar aqui então, velho. Pô, 20 vezes de R$ 49,95, uma TV Smart 32 polegadas? Ah, mas deixa pra quem precisa, né, mano? Porque pra quem precisa, é. Isso aqui não é dado, é você pra quem tem, quer você comprar. Você tem 16 televisões na tem sua estoque, sala. Tem estoque, não tem estoque, Théo? Tem muito estoque. Pode vir que tem muito estoque. E então, tem Nemo, porque eu fui dar uma volta já. Já comprei até a árvore de Natal, não sei se sabia. Tem uma pilha. Pilhas de TV. É lógico. Por isso que eu vou comprar. Olha só, pneus aro 13 a partir de R$ 129,90, parcela em 10 vezes sem juros nos cartões Extra. E para você aproveitar ainda mais, todo eletro em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Então não esquece, hein? A Black Friday do Extra começa hoje, daqui a pouco, 22 horas. Corre aqui pro Extra, Anhanguera, Avenida Samuel Clabinho 93. E confira de perto essa e outras ofertas imperdíveis. Essa aqui, amigo, é a sua grande chance de encher o carrinho com muita economia. Então vem pro Extra e é só até a meia-noite dessa sexta-feira. Ô, Théo, explica um pouco aí, que tem gente ainda que não está muito familiarizado com a Black Friday. Explica como é que vai ser Black Friday aqui no Extra. A Black Friday é um evento especial que o Extra faz todo ano, né? Toda a última sexta-feira do mês de novembro. Esse ano ela está ainda mais... O Extra foi a primeira rede de varejo, né, o primeiro hipermercado a trazer a Black Friday para o Brasil. Então, por isso que é ele que sempre vai fazer melhor. A gente está com ofertas muito agressivas que começam a partir das 22 horas, a partir agora das 10 horas da noite. E todos vocês podem vir para cá aproveitar. Tem tanto de produto alimentício, mas principalmente produtos eletrônicos, né? Então, tem TV, tem principalmente, você pode comprar, né, forno elétrico, micro-ondas, tem vários produtos que vão estar em oferta aí para você já aproveitar para o final do ano. Ô, Théo, o Mano tá enrolando a namorada dele há mais ou menos 26 anos. E aí parece que marcou, que ele comprou uma casa aí maravilhosa, ele falou para a mulher dele, para a Taizinha, mas tô meio mal de grana para pagar a vista. Hoje, a partir das 22 horas, ele monta a casa dele toda aqui, né? Ele monta toda a casa dele porque ele vai poder parcelar todo o elétrico em 20 vezes sem juros no cartão Extra. Em 10 vezes sem juros também nos demais cartões. Boa. Show de bola! Uma salva de palmas pro Extra! Boa. Obrigado, Théo! Valeu! Vamos obrigado, comprar, vamos obrigado comprar pela recepção aqui, meu. Muito legal. Toda a atenção, esquema bacana. Sim, que vocês legal fizeram aqui. Muito obrigado, viu? É que obrigado. Eu não tá 10. É que o Soba tá falando assim. E eu não ainda sei puseram se até ele... meu suco favorito aqui. Ó. Eu não sei se ele tá sendo irônico ou não. Porque a gente nunca sabe quando ele fala. Juro por Deus! Não, mas eles estão sendo muito bem tratados. Está sendo um prazer receber vocês aqui também na nossa loja do Extra. E a gente aguarda todos os clientes também a partir das 22 horas para encherem as nossas lojas. Show de bola, Theo! Boa, Sobra! Show. Legal. Fala, mano, o que você queria falar? Peraí que daqui a pouco, o Motinha daqui a pouco vai falar, mas o Mano vai falar antes que o Mano tem informação. Sobra, duas informações aí. Uma interessa o São Paulo. Porque cogitaram a possibilidade de São Paulo até ter interesse no Jefferson, que é goleiro do Botafogo. Ele foi operado na tarde de hoje e ele já não corre mais risco de vida. Ele já que respira... isso, mano? Você é louco, mano. Quer abrir a cabeça dele. Não, a cirurgia você corre o risco, você tá uma anestesia. É por isso que eu perguntei da vesícula. Ele já respira sem ajuda de aparelhos e ele já tá no quarto. É verdade. E tem uma outra notícia aqui, Sombra, uma matéria que tá no UOL. Você sabe quantas vezes nos últimos 20 anos seu time disputou a Libertadores? O meu? É. Nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos. Rapaz, olha, vou te falar, 20 anos, vamos lá, desde 96. Sim. 12? 10 no São Paulo. São 10. Ó, o Corinthians, ele disputou 11 vezes, o Grêmio 11 vezes, o Cruzeiro 10, o São Paulo 10, o Palmeiras 8, o Santos 7, o Inter 6, o Flamengo 6 também, o Atlético Mineiro 5 vezes, o Atlético Paranaense 4, o Fluminense 4, o Vasco 4 também. O São Caetano 3, o Botafogo 2, Curitiba, Goiás, Juventude, Paraná, Paysandu, Paulista, Santo André e Sport, uma vez. E por que 20 não pegaram 30? Hã? Por que 20 não pegaram 30 anos? Qual o preconceito? Ah, não sei, é porque a galera lembra dos 20 anos pra cá, né? Lembra dos 10, isso, né? É coisa de corintiano. Por que apostar que o jornalista que fez isso é corintiano? Ah, mas não tenha dúvida. Você quer apostar que o cara falou, deixa eu ver qual o número que dá melhor pro Corinthians. Cada vez inventa um, né? Aí daqui a pouco vem... Aí é aquela coisa, sempre vem um negócio, enche o saco. Obrigado. Estádio 97, oferecimento agradeço de HDI Zenon, Seguros, é de bate pronto. Boa, Zenon. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97, que também tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, é BV! Ó, Narigudo, diga! Ah, eu esqueci de perguntar um negócio pro Theo. Que a partir das 22 horas começa o Black Friday. Nós estamos aqui no Extra da Anguera. Pô, eu estava anunciando TV Smart LED 32 polegadas por 20 parcelas de R$ 49,95. Barato. Extra. Aí eu estava pensando aqui. Quem não tem o cartão Extra, se chegar na hora, tiver o nome, o crédito aprovado, tudo, pode fazer na hora e já pode comprar hoje no Black Friday? Quem não tiver o cartão, pode vir aqui na hora, do lado da entrada da loja ali, tem uma seção ali de clientes da Itaú Card, né? Faz toda a avaliação do seu crédito, se for aprovado, você já sai com o cartão na hora, já podendo comprar essa bela televisão aí de 32 polegadas por 20 parcelas de R$ 49,95. Então, olha, eu vou falar, você que está no carro ouvindo a gente, vai falar, ai, que pena não ter o cartão Extra, eu vou perder essa boiada aqui no Black Friday do Extra. Meu, pode vir pra cá correndo, faça o teu cadastro. Sendo aprovado, você já pega teu cartão na hora e já pode comprar aí. TV de 32 polegadas LED, 20 parcelas de R$ 49,95, tá de brincadeira. Tem que comprar umas coisas. Com certeza. Não, aí você compra, de repente, cara. Presente. Ué? Pô, vai estar presente. Motinha! Oi, tamo aqui. Quem tá aí com você, Motinha? Qual é seu nome? Daniel. Posso pra quem? São Paulo, é lógico. Aí... Benjamin! Oh, Benjamin! O mito, Benjamin! Tá chegando! Tá feliz hoje, hein, Benja? Tá. Nós, hein? O mito, Benja! Campeão voltou, né? campeão voltou, bem. E ele falou pra mim aqui assim, ó, eu tô tão feliz, até parecido com ele eu sou. Mas eu fico feliz pelo Rogério. Eu sei que ele tá um ano se preparando. Tô falando. Eu sei que há um ano. Eu sei que há um ano ele tá se preparando pra isso. Quando ele falou que o sonho dele era ser treinador campeão de São Paulo na Libertadores, foi uma entrevista pra mim. Eu fico feliz por ele. Então, sim. Se ele for campeão do mundo, você vai ficar feliz também. Ah, vai comemorar. Porque até o amigo sendo campeão do mundo. Não tenha dúvida. Você vai pro Japão se ele chamar, não? Não, mas eu torço pelos amigos, não tem problema nenhum de falar, não. Ah, você faz, Rogério... fala que vai passear no Monte Fuji. Espero que o Rogério se dê bem na carreira. Eu torço muito por ele, sim. Que ele ganhe muitos títulos com o São Paulo, né, Benja? Eu torço por ele, cara. Ótimo, pra ele torce pro São Paulo. Opa, opa, opa! Quando você torce pra um treinador de uma equipe, se você torce pro treinador, consequentemente você torce pro time. É ou não é? É. Então não, hoje não, não. Podemos dizer São Paulino ou não é? O Beja é São Paulino ou não é? É ou não é? Olha, eu não tenho problema nenhum. Eu torço certo, olha, eu nasci, eu sou corintiano e serei corintiano até... Até pós-morte, até pós-morte. Por exemplo, olha só. Oh, não é que eu vou chegar. O beijo é tricolor. O beijo é tricolor. Olha só. Presta atenção, mano. Mano, já já ele vai chorar. Quando eu toco no assunto, ele vai chorar. Olha só. Já, já. É. Só um minuto, só um minuto. Ô, mano, por exemplo. Sim. Você. É. Você, se fosse o. Vamos supor, né? Você conhece o Rogério Ceni? A gente conhece o Rogério Ceni. De igual a olha. Mas ele vai treinar o São Paulo, você vai torcer pra ele ganhar tudo, como é que é? Gosto do Rogério, mas não torço. Desejo que ele tenha muito azar, velho. Ai, vingativo. Mas é verdade, ué. O Benja. O mano, no começo do programa aí, na manchete, disse que o Rogério se preparou só no computador. Você acha que é verdade isso aí, ou ele... Não, ele só dirigiu... Só tá falando groselha, né? Ô, Benja, que o Rogério se preparou dirigindo o São Paulo no Manager, que é aquele jogo de computador, durante 3 meses. E é um índio, velho. Na boa, você é um índio. Ele tá pronto. O que você acha? Legal, o cara tá 25 anos fazendo isso todo dia. Ele terminou a carreira, o Rogério tinha 41 ou 42? Acho que 2, né? É que você que é fã. Você acha que dos 37, 38, ele jogando. Você acha que ele já não estava se preparando para ser treinador? Com certeza, senão ele não tinha nem programado para ir fazer o curso fora. Antes disso, Benja, antes disso. Né? Não, mas eu acho que quando você vai chegando próximo do fim de uma carreira, é óbvio que ele já estava se preparando. Você vai pensando que você vai fazer. Boa, né? Eu entrevistei, eu tive o prazer esse ano de fazer uma entrevista muito legal com o Coutinho do Santos e o seu Pepe. O seu Pepe falou que treinou, foi técnico do Guardiola no Catar. Que ninguém lembra disso. E o seu Pepe contou que tudo que ele fazia, o Guardiola anotava. E um dia o seu Pepe perguntou para ele, o Guardiola, mas que tanto você anota? Falou, porque eu estou me preparando para ser treinador. Então, onde eu vou, eu quero aprender alguma coisa. Rogério dava preleção, Rogério mudava... É esse ponto que eu queria chegar, porque a motivação que o Rogério passa para os jogadores, a preleção, essa coisa da garra, com então certeza. Vai ser cheerleader para Paquito. Agora você mudou, né? Agora você mudou, né? O negócio é o seguinte, caramba, você também tá um vaselina, hein, mano? Agora você mudou 6 meses atrás, é bobagem. Mas agora é concreto, eu vou ficar contra o Rogério, mas você é uma anta, né? Você tá sendo vaselina, agora você é uma anta. Peraí, deixa eu falar, o negócio é o seguinte, Domênico, analise, né, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Ó, por exemplo, o instrumentador cirúrgico, ele tá ali diariamente com o médico, vendo o médico abrir o paciente, mexer no órgão, tira órgão. Aí é a hora dele. Aí tá certo. O fato do instrumentador cirúrgico tá ali diariamente participando, passando bisturi, entregando gases, colocando o sugador, tirando o sangue. É isso. O negócio é o seguinte, Américo Gatto, o fato dele estar participando todo dia não quer dizer que amanhã ele pode ser médico. É diferente. Ele vai precisar de um preparo, de um estudo com o treinador, é a mesma coisa. Entendi. O fato do cara estar ali dentro de campo, sempre jogador de futebol, não quer dizer que ele 3 meses fora, lendo livros e vendo jogos aí de times europeus, que ele já esteja pronto para dirigir um time. Por mais líder que ele possa ter sido, é um cara, velho, que ele vai ter que se preparar ainda mais. O Renato Gaúcho fez curso. Mas ele é diferente, ô Mota, ele já tá há um tempo. Não dá pra comparar a história do Renato Gaúcho. Ele começou. A ilustração foi boa. É diferente. Nenhum jogador hoje no cenário nacional, você pode pegar jogadores aí que até se destacaram como treinadores, nenhum deles, Mota, se você parar pra comparar, é tão expressivo quanto o Rogério pro São Paulo. Por exemplo, o Leão, quando começou como treinador, ele não tinha identificação é, como o São Paulo tem, tá certo? Mas isso é um problema do Rogério, né? Não, mas é que tá, é isso que eu tô falando. Pro Rogério, pro São Paulo, Sombra, eu não questiono, eu não acho que o São Paulo tá agindo mal. O São Paulo tá pensando na dele. Pro São Paulo é bom ter o Rogério Ceni ali. Agora, pro Rogério Ceni tá ali, eu já não sei se é uma boa, entendeu? Sim, mas eu acho que o foco principal da discussão é saber o que é melhor pro São Paulo. Sim, não, eu tô pensando exatamente. Que é melhor pro Rogério. O Rogério é amigo nosso, eu me preocupo com ele. Ah, isso é verdade. Nossa, que falsidade! Você é falsidade! Você quer que o time perca todos pra ele cair, ô. Não, eu falei que eu quero que ele não ganhe e que ele não se dê bem. Mas eu me preocupo. Você também está convidado a participar com a gente do Estádio 97, dia 5 de dezembro, lá no Banco Honda Hall. Oh, que legal. Mas eu tenho uma viagem, não vou poder, vamos passar. Então você está bem. Você acaba de ser desconvidado de participar dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall. Desconvidou. Todo mundo quer. Manda abraço, então, vai. Eu estava chegando na minha casa, liguei o rádio, ouvi que vocês estavam aqui, moro aqui na freguesia do Ó. Virei o carro com tudo, vim pra cá correndo, porque, pô, sou fã de todos vocês. Obrigado. Legal. Um pouco menos do Mano, que fala muita groselha, mas... Valeu, velho. Domênico Imparcial. Muito obrigado. Dá uns parabéns, vai nascer o filho dele. Parabéns, Dodô, isso aí. Palmas pro Dodô. Palmas pro Dodô. Parabéns. Mais um filho aí, ó. Legal. Menino, tem nome já. Andrés. Só quero pedir desculpa lá pro Carlos. Andrés Gato. O Karsug, porque de repente eu fiz um filho e não sei, né? Ah! Ih! É, eu devo ter feito aí, porque o cara sabe mais que eu, pô. É. Eu fiz aí, então tá bom. Aí, né? Valeu, valeu. Quero agradecer vocês aí, mano. Tamo junto. Valeu, fera. Tricolor é nóis. Eu. Vamos aí. Tricolor é nóis, ele olhou pro beijo. Fala, cara. Obrigado. Valeu, obrigado a você. Potinha, gente boa pra caramba. Ah, leva pra sua trouxa. O Mota vai comer, mano. E assiste a entrevista que ele fez lá, que é legal pra caramba. Come mesmo, Motinha. Tá, canal Existo, assista lá. É. Estádio legal, 97, ao vivo, direto aqui do Extra da Anhanguera. O Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, agora deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui do consórcio. Vamos falar do consórcio Honda, né, Narigodó? Olha só, amigo, o ano tá acabando, mas 2017 já tá aí, provavelmente. Você já fez os seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer planos que você vai realmente conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. Esse é o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. E presta atenção nessa moleza. Ó, você está fazendo conta aí? Então essa conta dá para você fazer. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você vai realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não vai pagar juros. Então não perca tempo. Vá agora, ou vá amanhã, ou depois de amanhã, mas não deixe de ir. Há uma concessionária Honda, faça seu consórcio e comece em 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E outro detalhe muito legal, no próximo dia 5 de dezembro, um dia depois do Campeonato Brasileiro acabar, o Estádio 97 será realizado ao vivo numa noite épica, lá no Banco Honda Hall, uma casa muito legal de shows e espetáculos aqui de São Paulo. E você pode ir como convidado do Estádio 97. Basta você ligar aqui no programa do Estádio 97 e falar a frase: consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. E aí você conquista um par de ingressos para você assistir e participar do Estádio 97 ao vivo, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall. Você vai ter tudo incluso, entrada, comida, bebida, e ainda vai ganhar um kit muito legal da Honda. Mas tem que ligar e falar, hein? Não esqueça. E mandar um abraço pro Ricardo Tomoyose, grande torcedor do Santos, o Danilo Pisani, o Márcio Saik e toda a galera da Honda. Tamo junto! Dodô, tem uma palmeirense, sua fã, a dona Ginalva, mandando um abraço para você. Grande Ginalva. E dando os parabéns pelo seu novo filho. Não tenho filho. Parabéns. Só se tiver com alguém que eu fiz, não sei. Do mesmo jeito. É lógico. É filho do meu filho. Não tem nome. Problema nenhum. Não importa o ventre, é registro, seu filho. Não tem problema qual é a mãe, mas eu fiz. Ah, aí, é. Deu certo. Vem logo aqui, vai falar. É isso aí. Você viu só que o Benjamin veio com uma homenagem ao São Paulo hoje. Por que, Domênico? Não, é a camisa, é igual a polo do Tele Santana. O Benjamin. Polo do Tele Santana. Exatamente. Ele falou assim, né, mano? Sim, olha lá. Técnico do São Paulo tem que usar polo vermelho igual o Tele Santana. Ele veio já com a polo do Tele Santana. É impressionante, o Benjamin. As ligações que ele tem com o São Paulo Futebol Clube são impressionantes. Não tem ligação nenhuma, minha ligação é só o Corinthians, cara. Ah, essa não. É. Muito bem. Ô, Motinha, quem chama? Eu. É. Fala, mano. O Neymar, ele tava no Snapchat, Motinha. Você que curte essas paradas de ver cara em Snapchat, a porra toda. Nude. Vazou no Snapchat do Neymar, o Mota. Um quadro gigante da Bruna Marquezine, mano, na mansão do Neymar, mano. E essa imagem tá bombando na internet, Sombra. Essa não é montagem, não, mano? Não, não é, não é. Foi é dele mesmo. Dele. Ele tava meio que dando uma pescoçada na mansão, assim, e seguidor é xereta, né, velho? Porque o cara não quer olhar lá no cantinho, né? Ele quer olhar, tipo, aqueles pontos obscuros da casa pra ver se tem algum B.O., velho. E vira um quadro gigante. Se ele leva uma lá, que não é coisa ali, joga um lençol em cima do quadro? Ah, ele vira o quadro. Vira o quadro? Ele vira o quadro. Dá uma viradinha no quadro. É igual aqueles quadros de... o espelho de cabeleireiro, sabe? Que você vira assim. Isso aí era a caverna do... Lembra do desenho lá dos ursos? Virado. Como chamava aquele urso? É um quadro dupla face. Mas é muita paixão dele então ainda, hein, velho? Mas ela tá fazendo umas viagens extras. É isso. Meu, a mina ontem... Ela faz delivery. Ela faz delivery. Ô, mano, a Marquezine ontem tava fazendo ensaio sensual em Barcelona. Você acha que ela fica onde lá, velho? É, vai ficar no hotel. Não tem a dúvida. Pô, urso do cabelo duro, Chucrão. É, isso mesmo. O Chucrão, obrigado aí. Urso do cabelo duro. Dá uma olhada pra ele que ele acertou lá, vai. Dá uma olhada pra ele lá. Urso do cabelo duro. Muito bem. Vamos conversar com o pessoal aqui. Vamos fazer uma sequência de três ouvintes participantes aqui. Sequência sem parar, Botinha. Bom, que o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Mota. Vamos lá. Seu nome? Fábio. E aí, você falou que queria falar com o Domênio. Eu queria fazer uma pergunta pro Dodô. Verdão. Como nós somos Verdão, né? Vamos ser campeão agora, se Deus quiser. Alguma notícia sobre o Cuca? Renovação de contrato? Eu tinha uma informação que chegou pra mim, que ele vai renovar. Aliás, já tava tudo certinho aí pra renovar. O salário dele cresceria de uma forma bem legal. Os padrões do futebol brasileiro é uma grana violenta, viu, merece, velho? Merece. É, merece, né? O cara que fez o time jogar e tal, aquela coisa toda. Então a informação que eu tenho é que ele fica. Mas é aquela coisa, né? O futebol é muito dinâmico, né, cara? E sobre o assunto do Rogério, já que eu falei de técnico, eu acho que pro Rogério ser ele vai ser uma vantagem. Você acha que o Rogério técnico é melhor? Claro. Porque vai tomar mano. O mano ele não vai São mais Paulo... tomar gol de cobertura e nem de chapéu. Não tira o microfone dele, Mota. Você tem que ser imparcial, Mota. Manda abraço. Não. Eu gosto do Mota, o Mota a gente... Repete, porque ele tirou o microfone. Deixa o rapaz falar. Mas o Rogério, como técnico do São Paulo... Não, tira a mão daí, Mota. Tá passando a mão na bunda do rapaz, não pode. Ele não toma mais gol de cobertura e nem de chapéu. Isso é verdade, isso é verdade. Mas dele vocês nunca ganham lá no Morumbi, né? Chupa, manda abraço. Nós ganhamos. Obrigado. Ganhou. Agradeço vocês, sou muito fã de vocês. Obrigado a você. Sou de Pirituba, queria mandar um abraço pra todo mundo de lá. Boa, garoto. Continua assim animando o nosso fim de... Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Conversa não. Valeu. Vamos lá pro próximo. Vamos lá, momento sem parar, mais um ouvinte. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, qual é o seu nome? Meu nome é Jonathan. Você tá com a camisa do Corinthians, lógico, corintiano. Não, Mota. Não, ele torce pro 15 de passar. Não, ele torce pro Vasco, camisa, mano. Ele tá com a camisa do Corinthians porque ele torce pro Vasco. Jegue. Bolinha, tira. Isso é uma begônia falando. Não, isso aí tem o que dar uma pomba, mano. Firmeza, irmão, tudo bem? Então, a primeira vez que eu ouvi o mano no rádio, ele pegou e falou assim: quando o filho dele nascesse, ele ia fazer a tatuagem do Corinthians, mano. Sim. Pra não 2004, isso aí. Pra não desandar. Depois daquilo ali, eu nunca mais parei de ouvir estádio. Aí, tá vendo? Aí, ó. É isso aí, velho. Porque o povo se identifica comigo, Domênico Gato. O povo tá ligado pra você. Você é louco. Você é nota mil. Tamo junto, parceiro. Obrigado pela audiência. Devolve as coisas que você pôs no bolso aí, ó. Tamo junto, irmão. É nóis. E ele cumpriu a promessa, viu? O filho dele fez a tatuagem, o Guimba. Você é transparente. Você é da rua, mano. Você é transparente. Você é transparente. Transparente, mano. Ai, da rua. Ô, mano, você é tão transparente que a gente consegue tipo por dentro, mano. Você já viu ele, Chapeja? É da rua, mano. Olha, correria com a Quito. Correria? Como é que você chama, amigo? O povo tá ligado, mano. Jonathan. O Jonathan tem razão. Não pode... O que é? O mano é da rua. Que rua? Oscar Freire. Ah, bom. Imagina, Rua Amauri. Não é, sabe qual é que é, mano? É que eu, já que eu tô na mídia com esses caras aqui, fazendo parte junto com essa corja aqui, eu tenho que colar nos picos dos caras. Ah, nossa, correria, mano. Aqui, hein, Domenico Gato? Fala aí. Correria. Aqui, mano, anda de quebrada. Você precisa chegar hoje na Cidade Líder, lá eu chego. O Benjamin senta na guia e chama a mãe dele. Fala, mãe, vem de Uber que eu tô perdido aqui, ó. Tem de Uber. Mas quando ele arruma as tretas dele, não é pra mamãe e pro papai, é pro titio aqui. É lógico, é lógico. Tio beija, tio beija. É o papi. É titio ou papai? Mas, ô irmão, o ano que vem o Corinthians aí, ele tá se reformulando, ele trouxe alguns jogadores aí, tem o Luigi do CRB, tem o Jô que chegou também, o Corinthians ele tá manifestando interesse no Richelli, o volante do Sport. E aí, irmão, o que você tá pensando do Coringão pro ano que vem? A expectativa é boa? Mota, tem que deixar o microfone com o ouvinte. Ô Mota, sou idiota. Olha, eu vou falar, velho. Velho. Isso aí, se cair de quatro, contato, não levanta, velho, nunca mais. É um asno, falando, velho. Eu tava pegando o boné pro cara, Tom. Não, mas ainda... Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Não, mas você foi injusto agora. Olha. Que a entrevista lá do é legal pra caramba. Isso aí se deita, não. Isso aí se passar num chão verde, ele passa. Falou, vai. Essa mula. Bota essa peca, você é louco. Olha aí. Vai, Corinthians. Viado! Ô, Jora! Viado! É louco! Ô, mano! Você camelou, mano! Toda hora ele fica assediando os ouvintes, mano. Os caras tá ligado. Sapeca, velho, pra quem não sabe. Disciplina, tio. Você então, é louco, velho. Sapeca, mano, pra quem não sabe. Disciplina, mano. É a gíria pro bimba, mano. O que é sapeca, mano? Peraí. O que é sapeca, mano? O sapeca, velho, pra quem não sabe, o cara não quis ser delicado, chamou de viado. Então ele chamou de sapeca. É sapeca, velho. O Mota com a mão na popinha dele, o cara me fala, o Mota é sapeca. Ah, não, né, velho? Falou. Manda o seu abraço, vai. Não, então, mano. A respeito do Corinthians, né, mano? Por incrível que pareça, nós é o atual campeão brasileiro, né, mano? Sim, daquele jeito, então, mano. Com muito mérito ano passado. Mas aí, eu não sei o que aconteceu. Tu perdeu a mão lá, velho. Os caras, mano. Não sei que... Desandou, né? Saudade do Tite, velho. Saudade do Tite. Meu Deus do céu. Saiu o Tite banco lá. Já era. Aquela velha louca lá, mano. A velha louca. O Osvaldo, tipo, tá tirando. Véia louca! Osvaldo é véia louca! Aquela cara de véia sono louca lá, mano. Tava com a gente Osvaldo... surra naquele cara, você é louco. Ô, fala assim que o Benja ama o Osvaldo. O Benja gosta dele. Imagina a preleção do Osvaldo, mano. O Benjamin gosta dele, é amigão dele aí, ó. Ah, mano. Manda o seu abraço, mano. Não fica triste, vai. Mas manda um salve aí pra rapaziada aí. Um salve lá pro pessoal lá do Rochidale lá, do Motinga lá. Jardim Rochidale, mano. É nóis. Conhece o Rochidale, mano? Também. Opa! É nóis, mano. Tamo você junto, é mano. Tamo junto. Ó, aí, tem... é no... aí, tá vendo? Tá bota, pintando um pô, clima aí, viu? Tá pintando um clima aí. Tá pintando um clima, cara. Ó, mano, ó, posso falar? Eu não queria falar, não. O mano é sapeca também, viu? Sapeca. Vai pra cima que o mano gosta. Sapeca da rua, cara. Você é louco, mano, não tem essa. Tamo junto, aqui é mil grau, velho. Mano é da rua. A bochechinha oleosa tá rosada. Bochechinha oleosa ficou vermelhinha ali, ó. Tamo junto. Desde 2004, hein, mano. Obrigado, irmão. Tamo junto, satisfação. Mano, é o programa, parça. Ô, mano, ó. Ô, mano, o Neymar tem o quadro da Marquezine. Ele tem o teu quadro. Ele tem o teu quadro mordendo o dedinho, assim, ó. O cara é o vídeo nosso, mano. Vamos. Mais uma participação no momento sem parar aqui no Extra. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Motinha! Vamos lá, qual é seu nome? Luciano. Torce pra quem? Pro Santos. Aí, RG! É nóis! Vem Santos, RG! É nóis! Não existe nunca, velho! Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. É isso! Chupa, porco! Chupa, rapazada! Chupa, bicharada! Você pode escrever isso pro RG? Escreve pra ele! Ele não conhece? Pô, ele tá escrito no Eno, pô, ele sabe. É isso aí. Uma pergunta pro mano, fazer uma pergunta pro mano. Ô, mano, você, ô, presta atenção aí, ô. Presta fala atenção aí, no programa, mano. Que? Você mandando um beijo pro corintiano aí que tava falando com você aí, pô. Vai, Zé Ruela, fala o que você quer, mano. Ô, seu Zé Ruela, você falou do negócio de, ah, você tem que ser coerente, você tem que ser, você... Mas por que você fala alisando o peito, velho? Eu tô falando alisando o peito, porque ele tá me alisando aqui, ó. Mano, ó, mano, o cara fala que a gente apertando a teta, velho. Que isso? Ô, oh, deixa eu te perguntar um negócio. Porque você falou que tinha que ser... Tá pegando. Calma aí, pô. Deixa ele fazer a pergunta, porra. Fala, fala, mano. Você falou, você tem que ser coerente, não sei o quê. Você não é incoerente, você é incoerente porque você fala... Lógico. Onde? Porque, como onde? Você tem dois Mundial com uma Libertadores só, mané? Ah, deixa eu explicar pra você, velho. Explicar o quê, velho? Explicar o quê? É inexplicável, velho. Vamos desenhar na lousa, primeiro. Não tem o que explicar. Primeiro, eu não vou discutir com quem não viu o Mundial. Você não viu, mas eu tenho. Te contar. Eu não vi Jesus nascer, mas eu comemoro o Natal, palhaço. Chupa, mano! Ô, mano! Viado! Ô, mano! Viado! Ô, mano! Vamos lá. Ó. Ó, quem gritar mais alto, mano, viado? Aqui é seu amigo, deixa ele. É por isso que eu não critico o Neto, velho, tá vendo? O Neto, ele tem o quê de razão também? Vai trabalhar com ele, então. O Neto, ele tem o quê de razão, velho? Eu acho que ela gritou alto. Como é que você gritou? Deixa eu ouvir aí. Eu gritei só pelo boné. Olha que vendida. Mano, não gritou alto, não vai ganhar também. Bora! Um, dois e já vai! Ô, mano! Viado! Ô, mano! Sapeca! Nunca pegou numa pepeca! Calma! Viado! Calma ele aqui, senão ele vai infartar! Tô, velho! Ganhou aí! Ô, RG! Ele quer fazer uma pergunta! Nossa! RG, ainda tá aí! Você nem usa esse boné, tomara que um caminhão te arraste na Anguera! Não, mano! Vai dar nem tempo de usufruir o boné! Fala, fera! RG, eu acredito. Mas tá rolando um clima aí, hein? Logo mais, a gente vai gastar o dinheiro dele na Black Friday! Olha o Mota bulinando o gordinho aí, velho. Olha o Nike. Isso, é melhor ser gordinho assim do que ser um fortinho bombadinho como você aqui. Aonde? Mano, Pepeca nunca pegou numa... Mano, Sapeca nunca pegou numa Pepeca. O cara... Esse aí, Domênico Gato. Ele só vê o peru pelo reflexo. Olha a barriga. Pequinha. Pequinha. Ô, Pepeca, se você der um selinho no moto agora, você ganha a camisa. Já ganhei a camisa. Um boné. Já ganhei a camisa. Um notebook. Não. Seu um carro. Ó, se alguém der um selinho no moto, eu dou um notebook. Quem vai dar? É do Silvano, isso aí, seu louco. Ah, depois o Silvano dá um jeito. Vai. Ó, tem uns caras pensando ali. Eu vou. Olha lá, o cara tá assim, ó. Vai você. Olha o outro convencendo a namorada ali, ó. Posso ir, amor? Fala, velhinho. Eu acho que muito do Santos tá passando por isso aí. Foi por culpa do Dorival Júnior por ter escalado muito o Citadini, o Vitor Bueno ter pipocado nos momentos cruciais do campeonato. Né? E eu acho que ainda tem chance, 1% de chance. Eu acredito, velho. Você acredita em nada, seu maluco prego? Olha lá, pra ver. Prego o quê, mané? Prego o quê, mano? Você é décimo. Ele não acredita no que ele fala, velho. Olha que nó cego. Velho, não adianta. Que o Tite tava lá no começo. Domênico Gato, não adianta, velho. O cara quer fazer mediazinha. O cara quer fazer mediazinha com a torcida e fala: eu acredito. Você tremeu o beiço, velho. Seu time caiu igual a arena tá caindo lá, velho. Seu time tá caindo igual a arena tá caindo lá, ó. Deixa eu falar pra você. Eu prefiro ter uma arena caindo do que ter um estádio. Beleza. Mas o meu estádio tem muito mais história do que o seu, velho. Lá jogou o rei do futebol e o seu jogou quem? Vira. Peraí, quem é Pelé? Quem é Pelé O Pelé não teve competência de passar na peneira do Corinthians. Seu time tem história agora, depois de 90, velho. Aonde? O primeiro título que você viu colorido foi nos anos 2000. O primeiro título colorido que ele viu foi no... Deixa eu responder pra você, com eu relação... Só falo pra quem foi pro Mundial e não passou vergonha. Com relação ao título desse ano... Não responde, você vai queimar seu filme. Com todo o respeito, matematicamente existe a pontuação aí disponível. Na prática, não tem como. É impossível. Toma, trouxa! É nóis. Toma, trouxa! É nóis. É nóis, é nóis. Vamos lá. É nóis, valeu, é nóis, rapaziada. Manda abraço. Oh, muito obrigado por vocês fazerem a alegria da gente aí no Legal, velho. É isso aí, um abraço. Dos trânsito. Pô, mano, você é 10, ele tá. Tamo junto. Mas peraí, ó, você achou ele 10, mas responde, ele é sapeca ou não é? É, lógico. Nunca, ah, sapeca então tá. Nunca pegou numa pepeca. Ó, e digo mais, ó, passa ali na Chaves e Perdidos, parece que seu pescoço ficou lá, velho. Ah, mano, não! Eu vou passar ali na Chaves e Perdidos e vou ver se tá a Libertadores de 2000 lá. Esse é o pessoal da Chaves e Perdidos, tem o pescoço aí, é o dele, ó. Valeu, cara, obrigado, viu? Valeu, tchau. Falou, rapaziada. Essa foi a sequência sem parar aqui no Extra Anhanguera. Já notou como às vezes basta uma revolução? Basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou No Estresse, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal. Agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem o seu, tá esperando o que para fazer? Procure já das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estamos ao vivo com o Estádio 97 aqui no Extra, a Anhanguera. Oferecimento do Banco Consórcio Honda. Estaremos dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall, fazendo o Estádio 97. E o próximo entrevistado do Motinha vai ganhar um par de ingressos para ir lá no dezembro com comida, bebida. Vai ser legal demais, hein? Muito bacana. Ah, vai ser legal. Né, Dodô? Porra, vai ser show de bola, velho. O Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Sabia disso? É. Black Friday ao vivo é no Buscapé. Acesse e aproveite, porque já vai começar. Motinha, quem tá aí com você, Motinha? Vamos lá, velho. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Paulo. Você torce pra quem? Verdão, Domênico. Opa, é nóis, ó. Camisa nóis. Verde a semana inteira. Domingo é nóis, Elinho. Social de verde. É isso aí. Jeito. Domingo é nóis. A mesma? Se conversa. Não. Tem umas 10. Ah, tá um cheio de porco, velho. Tem umas 10. Cheiro de porco é natural da gente, é né, nóis. Domênico? Porra. É nóis. Se não gostou, chupa aí, ô trouxa. Gente, é o seguinte. É, isso aí. Domênico, comemora. Calma. Já. Domingo, não, deixa não, domingo. Domingo nós comemora é nós, e tá tudo certo. Domingo é nós. Deixa domingo. Que é isso, Mota? Deixa o rapaz falar. Gente, então, o programa de vocês é 10. Puta, não, a gente fica até difícil de falar aqui. Mas é 10 de 0 a quanto? De 0 a 10 é 10. Aí tá bom. O programa de vocês é nota 12. É nóis. Eu ouço o programa de vocês desde 99. Isso, pô, logo do começo, hein? Pô, valeu, cara, obrigado. Desde o comecinho, desde caraca, velho. Muito bom, muito legal. Pô, que legal. É gostoso, acompanha vocês todos. Eu tenho uma pergunta importante pra você. Manda. Por que vocês pararam de chamar os caras de torneira? Torneira? Ah, é verdade. Porque vai renovando. Não pode parar. Os torneirinha, é verdade. Vai sim, a coisa, mas vai renovando. Te mostrar a torneira. Ah, que é o juiz. Ah. Pararam eles de tomar água na torneira quando tava indo pro estádio aí? É. Sem contar, também tem o galinha bordada, né? Galinha bordada é legal. Aquelas galinhas com vários apelidos, né? Sim, mas... Vários apelidos, é legal. Mas agora da torneira, Domênico Gato, é saudável, viu? É, hoje é. Acho que é. Hoje fazem nossa alegria, não tem jeito. Ah, com certeza. Os caras estão mais preocupados com a gente do que a gente. Com certeza. Tá todo mundo torcendo contra nós aí. Não, mas essa semana é nóis. É nóis, chupa todo mundo aí, esses trouxa aí. Não tem conversa, não. Palmeirense é o que mais tem aqui na. É lógico que tem. Cadê os palmeirense? Cadê os palmeirense? É nóis, só tem verdão aqui nessa porra. Apareceu tudo hoje, né? É isso aí. É, você não sabe contar mesmo. Vai na escola, ô trouxa. Só pra avisar que não é mais da Paulista que comemora, não, viu? Não é mais da Paulista que comemora, não, viu? Que Paulista? Não é mais, não, viu? Que Paulista? Não tem mais Vespa? Não tem mais Vespa? Não tem Arapuã, viu? Beleza? Beleza. Abraço, rapaziada, e chupa leitão. Pra quem você torce? O palmeirense chato aqui. Ó, não é mais da Paulista, viu? Você torce pra quem? Sou Corinthians, irmão. O que você quer falar, Corinthians, irmão? O que você quer falar, Mané? Mundial! Ô, Manézão! Manézão, o que você quer falar aqui, Mané? Mané! Mundial! Peraí. Vocês tomaram um pau de nós? Eu não sei quando eu perdi pra vocês. Por uma vez, professor, nós perdemos vocês. Eu nunca vi vocês ser campeão mundial. Presta atenção. Corinthians, presta atenção. Quando o Palmeiras ficou pra sair da fila, saiu em cima de vocês. E? Quando vocês tiveram a oportunidade de sair da fila, nós não deixamos, Mané. 94, não foi? Vocês não ganham porque nós estamos. Não foi? Se nós estamos, vocês não ganham. Mas não foi 94? É freguês, cara. De 94 pra cá, não ganhou mais nenhum. Freguêsão. De 94 pra cá, não ganhou mais nenhum. E é nome? Ai, dormi. De 94 pra cá, não ganhou mais nada. Vai. De 94 pra cá não ganhou mais nada e de repente Não, não ganhou. Ganhou vocês. Ganhou. Isso é culpa do Santos que não derrubou em 2014. Isso é culpa do Santos. Volta pro outro lado, tô falando com o outro lado. Se tivesse derrubado, tá em choque, não tava aí. Ó, mas não é mais da Paulista, tá? Comemora de casa. Que comemora? Um abraço, vai. Manda um abraço, dois. Ficou confuso. Chupa! Não, agora... Fala aí, meu. E outra os caras estão abalados, hein, velho? E essa história dos Santos aí de 2014, choque, a gente cara, não... Choque. Eles não livraram a gente não precisou dos pontos dele, a gente se garantiu sozinho. Mas ganhamos duas vezes esses trouxas aí, ó. Fizemos barba e cabelo nesses mané aí, ó. E uma outra coisa, ô Domênio. Fizemos barba e cabelo aí, ó. Mas a festa não vai ser... Então tá saindo, tá? Tá no microfone, tá fechado. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí. Ô, Domênico, eu sou seu fã aqui, mas o cara tá... Não, é nós. O Benjamin tá pilhando. Roger Senna, o Benjamin tá pilhando, velho. Deixa ele. É nós, irmão. Ô, beija, viado! Ô, beija, viado! Ô, beija, viado! Ai, meu Deus. Olha lá, agora um beija sendo ameaçado. Manda abraço, vai. Não, abraço pra todos vocês. Abraço Motinha, pra toda a torcida do Palmeiras. Lembrando, você ganhou um par de ingressos pra ir no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, tá bom? Obrigado, Sombra. Comida, bebida, vai ser legal demais. Eu já tentei falar com vocês vezes e vezes por telefone, nunca dá certo. Obrigado. Mas fala com o Bar agora, você vai falar com o Bar? Já, pode deixar. Pra anotar os dados aí pra você participar, tá bom? Comemorar nosso campeonato lá, né? Quem sabe? Provável, acho que vai. Obrigado, gente, vocês são demais. Ô cara, obrigado. Vamos lá, mais uma participação. Oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vocês não têm noção, você que está em casa, está no carro, está no trabalho, não tem noção do número de pessoas que está aqui no Extra. É uma coisa fantástica. Vamos lá, Motinha. Vamos lá. Qual é o seu nome? Geraldo. Seu troço para quem? Tricolor. Ah, ô, Beraldo. Isso aí, Motinha. E aí, gostou do mito? Sem dúvida, né? Só que outro dia eles estavam comentando, nós temos um belo goleiro lá que chama Lucas Perry. É melhor do que Denis, do que o Renan Ribeiro. Exatamente. É, mas ele é muito novinho, né? Novo que começa, né? É. Não é isso? Às vezes ele é da seleção brasileira de base. Exatamente. Ganhou todos os títulos que disputou até hoje. E está na final agora do Sub-20 mais uma vez. Da Copa do Brasil, né? Exatamente isso. Quem que eu não lembro agora, quem o São Paulo vai enfrentar no Sub-20? É o Bahia. É o Bahia? Hoje às 20h30. É aqui ou lá o jogo? O primeiro jogo é aqui no Morumbi. Ah, é? Bacana. Mas é engraçado que time grande dificilmente dá chance para a molecada. Esse é o problema, porque às vezes, né? Tem o problema tá resolvido, ele vai comprar o goleiro do Botafogo. Lucidão, pra quê? Não precisa, se né? Se tem os caras lá, por que não testa o cara? Dá chance, né? Mas agora, você entendeu, Sombra? Eu sei, entendi. Eu sei que a torcida pode... Mas nesse momento, o tempo que era pra, de repente... Testar? Testar um... Não testa o Paulista. O Paulista é pra testar. Não tem esse tempo pra... Não vai. Eu acho que é a fase do São Paulo, Domênico. É muito difícil testar os caras assim, sem colocar um goleiro desse, um moleque desse, você queima. Não vai. Não, mas você pode testar no futuro, quando que vai dar mais chance, então, Matinho? Ah, mas tudo bem, então empresta, mas não deixa o rapaz ter expressão de sub, sei lá, sub. É o que vai acontecer com o Renan Ribeiro, vai ser emprestado. Mas, Domênico, ele vive só um ambiente de sub-20. Deixa. Acerta um goleiro agora, fica um reserva e sobe o cara pra terceiro goleiro pra começar a viver um ambiente. Ah, eu entendo, mas o Rogério resta pra um time do interior. O Rogério sabe por que ele teve chance? Porque o cara morreu, o goleiro que era o reserva morreu. O Alexandre. Então. Aqui no Rodoanel. É, exatamente. É. Que coisa, né? Ó, se o Alexandre... Era o primeiro jogo destino dele que ia ser na Libertadores. Olha, né? Que é o destino. Escalado. Se o cara não tivesse morrido, provavelmente não, nada disso não teria aparecido o Rogério. O Rogério não teria sido mito, não teria ganhado nada. É uma suposição, né? Será que ele topava voltar no passado pra reviver isso? Não sei, porque o Alexandre ia ficar até quando também no São Paulo? Dizem que é um grande goleiro, era um grande goleiro. Eu não lembro. Mas tudo bem. Vamos supor, o Alexandre vira o goleiro titular e o Rogério emprestado pro Guarani. E aí ele podia brilhar no Guarani. Como talvez também não desse certo, vai saber. A mesma coisa, por exemplo, eu quando fui contratado na rádio, não era pra ser. Era outro cara, mas ele morreu. Ele morreu, é. O cara morreu indo pra rádio. Exatamente. Exatamente. Aí eu fui contratado no lugar dele. O Marcos, por exemplo. O Marcos, ele era o terceiro. Aí machucou o Veloso, machucou o Sérgio, tava machucado, ele foi pro pau. E pegou o Corinthians numa quartas de final de Libertadores. E jogou pra caramba e apareceu. Quer dizer, ele precisou ser emprestado? Não precisou, né? Cara. O tem cara quando Gabriel Jesus. Quando falavam pro Oswaldo, que ele falava, Gabriel! Era pra pôr o moleque, cacete. Ó o moleque aí, cara. Então assim, Neymar, é mania dos caras do próprio Brasil Neymar, não derem, não com 16 anos jogador que escalaram ele. Da base, velho. Não é isso? Sim. Exatamente. Se não tivesse dado a chance, não estaria hoje no Barcelona. Não, mas o Neymar não é que deram chance. O Santos, naquela época, quando começou a escalar o Neymar, não tinha a possibilidade de colocar no lugar. Aí é que tá. Tanto é que tiraram toda a responsabilidade. E no São Paulo, falaram, quem tem pra pôr no lugar do Denis? Então, aí precisa ver se o Rogério vai confiar. Renan Ribeiro. Porque agora o Rogério ele vai ter autonomia. Chance. Mas o Rogério, ele tem autonomia pra chegar lá, talvez, na diretoria de São Paulo e falar, eu confio nesses meninos que estão aqui, eu vou dar chance. Mas eu acho que o Rogério vai pedir um goleiro. Eu acho que o Rogério... Diz que ele já deu o aval dele pro Sidão, né? E aí? Pro Rogério já fizeram o serviço, já tiraram o Denis. É, olha, honestamente dizendo... Agora imagine a mulher dele como que vai ficar, hein? Ixi! Vai ficar louco, hein, velho? Haja rede social, hein, pra reclamar. Nossa! É uma opinião. Honestamente dizendo, esses times que estão quebrados hoje, São Paulo, que tá precisando de grana, tal, o Corinthians, que hoje tá quebrado também, tá uma desgraça total, o Santos... O Santos ainda usa a base. Não, tem clube em dificuldade e tem clube mendigo. No Brasil hoje que usa a base, né, Domênico? O Corinthians é mendigo. Se não, o Corinthians tá quebrado. O Corinthians deixou o dinheiro numa aplicação e não pode mexer. Não, tudo bem. Tem a carência lá. Hoje não, há um tempo atrás, os times têm que dar valor aos caras da base pra poder fazer o menino e vender o menino. Senão tá ferrado, velho. Tô falando sério, pra você ter uma ideia, o São Paulo tem uma... Ah, vamos gastar uma grana. O Atlético Mineiro agora vai se ferrar aí, velho. O São Paulo tem uma vantagem, que toda a garotada é todo do próprio São Paulo. Então, não é fatiado com ninguém. Exatamente. Então tem que dar oportunidade pra ele. Lógico. Beraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Extra. Eu que agradeço, vocês são fantásticos. E quando eu gosto de vocês... Desde 2002. Boa. E quando sair, vai pela Beraldo, hein? Sensacional. Salvou a hora. Valeu. Muito obrigado. Estádio 97 também tem oferecimento. Deixa eu ver. Dudu. Vamos falar do Buscapé. O pessoal vai começar a Black Friday ao vivo no Buscapé. Faz assim, ó. Acessa agora buscapé.com.br e acompanha as ofertas em tempo real. Olha só, são milhares de lojas com descontos de até 70%. E além de comparar, o Buscapé ainda tem aí um histórico de preços para você ter certeza que a oferta é real. É isso mesmo. Tudo isso com compra protegida em até R$5.000. É só navegar logado, cara. Acesse buscapé.com.br e aproveite. Black Friday com segurança é no Buscapé. E este ano é ao vivo. Já vai começar. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Sabia que com a sua participação a Câmara de Vereadores está construindo uma cidade melhor? Escrevemos e aprovamos o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Zoneamento, o Código de Obras e outras leis que fazem a diferença. O resultado é uma cidade mais humana e organizada. Foram mais de 100 audiências públicas e 32 sessões do Câmara no seu bairro. Em 2 anos, a Câmara economizou R$120 milhões que foram usados para obras que você sugeriu. Veja mais em câmara.sp.gov.br/obrigado. Aliás, obrigado é o que a gente precisa dizer para o pessoal aqui que veio até o Extra. Vamos agradecer a presença, a participação de todos vocês aqui no Extra em Anguera. Muito bacana, bacana demais. Muita gente aqui. A gente não tem como agradecer não só os visitantes, como também o pessoal do Extra que recebeu a gente muito legal. Agradecer o pessoal, o rapaz aqui trouxe uma grelha aí, ó, fazer churrasco. Ó, que legal, do tricolor aí, ó. O rapaz aí da Cell Metal aí, muito obrigado. Valeu. Pela grelha. Eu ganhei do Corinthians. Animal. Aqui também, top. Você ganhou do Corinthians, hein, mano? Ó, eu vou colocar um lombo de porco aqui pra dar azar pro porco no domingo. Ô, mas vem com o desenho de umas galinhazinhas, hein, mano. Mano, faz o seguinte, põe a linguiça. Faz o seguinte, põe a linguiça aí, não, que é aí você come. É pro porco. Eu não como linguiça. Come. É engole, então, né? Motinha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí, galera.